Estádio, menina! Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Também no oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde, sejam bem-vindos. E aí? Opa! Oh, o trampão levou! É isso. Agora sim, o mundo vai ser... democraticamente consertado, só que... Olha, temos dois trampistas na rádio. Eu sou um deles. Você é o Bolsonaro, trampista, e o Mano, legítimo norte-americano da Vila Mary. Sim, Mary, né? Village, né? Isso aí. Feliz aí da vida com a vitória do Trump, né, mano? Ah, eu não tô não, sou bravo. Não? Ah, mas ó, até entendo os americanos, mas os malucos estão meio revoltados com uma pá de fita que já aconteceu lá no bagulho lá, os caras viram na Hillary aí uma pessoa meio bundona, né? Você falou bonito, hein? Parece um político, né? Uma pá de coisa que aconteceu no bagulho. É isso aí. Não, é verdade, velho, atentado, sabe? Eu não sou contra aí o cara ficar revoltado quando o cara vive na pele situações como os caras já viveram lá. Eu acho que cabe a revolta assim, mas eu também acho que não dá pra ser extremista aí de começar a discriminalizar talvez aí os estrangeiros. Discriminar os estrangeiros, é verdade, tem razão. Você pega ali os mexicanos aí, coitado, mano. Você viu o Trump já falou, ó, vou levantar um muro nessa porra aí, os mexicanos que vão pagar, porque são os caras que invadem meu quintal. Você viu? O Trump já chegou causando ali. Mas tá certo isso. Mas ele só assume em janeiro, né? Se você tem um apartamento, você tem, não tem um apartamento? Tem. Você quer que qualquer vagabundo entre lá sem ser convidado? Não! Então você põe um muro na sua porta, tá ok? É isso que aconteceu. Não, mas mó fita isso aí, mano. Não, mas... Você só vai deixar entrar quem for convidado. Mas lá não é casa, é um país. Ah, mas é a mesma coisa, um pouco maior. Não, agora é bem maior. Mas falar... Vocês estão loucos. É lógico, o programa não atende a questão política, ainda mais de Estados Unidos, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Lá como aqui, nego fala. Na hora de governar, é outra história. Nego pode ter falado um monte... vai pôr fogo no mundo, que vai erguer muro, etc e tal. Nego fala pra conquistar voto. Gente, isso é que nem presidente de clube, que fala que vai contratar esse e aquele pra ganhar eleição. O discurso já não é mais o mesmo. Não é. Depois que assume, aí já mudou. Político, já mudou. É político. Aqui, no Afeganistão, na África, nos Estados Unidos. Antes de presidente, esse Zé Mané aí, é um negociador. O cara é um negociador. O negócio dele sempre foi o business, entendeu? Ele vai tratar tudo como um grande business também. Apesar de eu não concordar, mas eu respeito. Foi na urna lá e foi de forma democrática, né? Os caras devem saber o que é melhor pra eles, né? Vamos aguardar, é louco, né? O negócio é louco. E ainda hoje, olha só, em comemoração, o mundo foi salvo, RG. Isso aí o que a gente conversava ontem. A gente conversava? Você e o RG, vocês trocam ideias? Tem que dar Trump, ele me ligou. Você devia estar conversando com o Motinho. Comemorando. O Mota é o que não entra mais nos Estados Unidos agora, tá ok? Mas o Mota, te conta uma coisa, abençoa. O Mota é o seguinte. Fica tranquilo, eu já tô feliz. O Mota é o seguinte. O Mota. O Motinha nem tá aqui. O Mota é coisa. Dane-se, não tá aqui. Coitado, azar dele. Vem no dia de chuva mandar ele fazer pedágio. Vai fazer pedágio hoje. Daqui a pouco ele vai estar fazendo pedágio, é verdade. Acho que é o pedágio sem parar. Inclusive, o Motinha. Quem tem a Motinha? E eu vou te falar um negócio. Ele aí, tempo atrás, que viajava pra Europa, etc e tal, disse que gastou 2 milhões em viagens. Falei, 12 milhões. Então, mas não vamos brigar agora por 1 milhão, né? 1 milhão agora não faz diferença. Não vamos brigar, né, Luciano? E aí, é verdade. Pra quê, né? 1 milhão? Brigar por saber agora. 1 milhão. Quase nada, cara. Quase nada. Meu, vazou a fatura do cartão da minha empregada. Vocês viram? Era da tua empregada. Era o adicional da empregada. Falaram que era o meu, cara. Que absurdo. Que absurdo, cara, que né? Ponto chegando. Que absurdo. Aí o Motinha, que falou aqui no programa, gastou 3 milhões viajando pro mundo. Eu falei assim, pô, e aí? Então você já foi lá por Orlando, pra Disney, foi pra Nova York e tal. Aí o Motinha falou, não, eu nunca gostei muito de ir pros Estados Unidos, eu nunca quis ir pra lá. Na boa, acho que ele foi pegar o visto. E não deram. Ah. E não deram pra ele, falaram assim, esse cara vai querer ganhar a vida lá com serviços sexuais, meteram um carimbão nele lá, mas aqui não entra. Mas agora é capaz de dar uma azedada lá, né? Será que não? Que o nego que chega e fala assim, não vou pros Estados Unidos tornou porque eu não quero. Não vou porque eu não quero. Eu não vou porque não me deixam. É isso aí. É, né? Seu bem, tu não vai porque não deixam, ué. Olha só, só pra concluir. Triste. Ainda muito hoje... Triste. Eu vou trazer. Eu acho que aqui... o Motinha deve estar lá. Quando bater no aeroporto, tá o rostinho dele ali piscando na tela. Eles deixam passar o muçulmano, mas não deixam o moto. Não deixa? Olha só. É verdade isso aí. Agora, ainda hoje, eu vou trazer aqui duas coisas para comemorar esse dia. A minha música, Pacificamente. Não acredito que você agora virou compositor. Eu virei, até o Ronaldinho Gaúcho canta. Não sei se você já viu, ele canta, tá ganhando dinheiro cantando. Mas já cantava, hein? É, porque que eu outra posso. Música, né? Enfim. E além disso, mas isso é música de paz, né? É, pacificamente. Música é, de paz, paródia, olha lá, hein? É uma paródia do de Dennis, malandramente. Do Dennis Jane. Isso. Do Dennis Jane. Nossa, essa música é tosca, cara. Nossa, não, como alguém consegue ouvir essa? Mas eu salvei a música, mano. Mente, você salvou a música? Além dela, eu vou trazer aqui uma Olimpíada para imigrantes ilegais. não acredito. Modalidades, é isso aí. É, hoje é um dia de... É como se fosse o Brasil campeão mundial hoje. Tá ok? Boa. Tá bem feliz você. Vamos começar com o seu time, então. Com o time do Bolsonaro? É. Ah, é nós, então. O verde. Certo, o líder. O Domênico, ele... Fala de nós. Timidamente se engaja no time do Bolsonaro fácil. É, com certeza. Qual? Trump? Timidamente. Não, tem nada de timidamente. Tá louco. Timidamente sim. Nem ferrando. Mas nem ferrando. Eu falei, Domênico, você prefere o título brasileiro do Palmeiras ou Jep? Não. Seja sincero, RG. Diga. Você com o equilíbrio da balança da justiça. Diga. Que você sempre traz a balancinha da justiça aqui no programa. Procuro. Ele sempre balança mesmo. É. Quem aqui do programa você fala assim, se fosse americano tinha votado no Trump. Com todo aquele discurso que você já ouviu. Guardado as devidas proporções, o Dodô votaria. No... Que papo é esse? Guardada as devidas proporções, eu falei. Eu ontem mesmo tava falando aqui pro Sommer que tinha que ganhar a Hillary, o seu maluco. Eu não ouvi nada disso. Não ouvi o Cato, você não ouviu? Isso. Vou torcer pra um maluco desse aí. Hillary Duff. Mas ele vai deixar de ser maluco. É, vai nessa. Absurdo, é mentira, porque o Domênico... Tô achando aqui que os caras que queriam, mano, é os caras que estão fazendo a pesquisa, viu, mano? O Domênico me ligou. De boa, viu? Ô, mano, o Domênico me ligou às 6 da manhã, eu dormi. Não, não liguei porque não tenho telefone. Ele falou, olha aí, querido, quem Hillary por último, Hillary melhor. Essa foi a frase do dia do palhaço hoje. É, foi? Essa é boa, né, Domênico? Não, mas o que não dá pra entender também, sabe o que é beijo? Tem brasileiro comentando a eleição presidencial nos Estados Unidos. Que nem nós. Não, mas é que tá. Os caras às vezes não sabem votar aqui, cara. Os caras põem cada porcaria, velho. Não sabe votar aqui mesmo. Sabe na Câmara, no Senado, no Congresso, velho. Quer comentar e cornetar os Estados Unidos, velho. Tá brincadeira, mano. São coisas diferentes, mano. Atolado. Que mas, RG, você é louco, mano. Essa coisa de saber votar é uma coisa relativa. Porque aquele que não vota naquele que você gosta é o cara que sempre, que nunca sabe votar. Não, a questão, Sombra, a questão não é saber votar. Cada um tem a predileção por determinado político. Exato. Mas o cara, ele não pode votar num político, cara, porque o cara ganha um churrasco, velho. Tem cara que vota pra churrasco, mas entendeu? É outra coisa. É outra história. Isso é outra história. Tem cara que vota no Tiririca porque fala que tá protestando. Então, vou falar o quê, velho? O cara quer cornetar a eleição dos Estados Unidos, mas não vamos generalizar, né? Não é todo mundo que vota no Tiririca. Bom, mas o Tiririca foi o deputado federal mais votado, não foi? Ele foi federal. Foi mais votado, mas não significa que a maioria dos eleitores votou nele. Foi o mais votado, sim. Então, aí que tá. Mas ele não tem 50% mais um da e população brasileira. Ele levou uns 13 negros com ele. Não, mas a partir do momento que um cara desse tem uma eleição, tá certo? Ele tem uma votação expressiva a favor dele, velho, eu acho que a gente tem que parar e repensar o que a gente tá fazendo aqui, né? Mano, mas não é só o Tiririca, aqui você vai pegar... Não, esse eu coloquei como exemplo, já tem inúmeros outros, tem mais 100 pra falar. É o cara, porque o cara é do time mais popular, é o cara do time mais famoso, aí o cara entra, o cara vai... Tem mais. O cara não sabe nem o que é política. Tudo bem, você fala assim, olha... Votar no Tiririca não é saber votar. Ok, respeito a opinião. E saber votar? É votar no cara que você sabe que tá lá porque ele vai dar emprego pra sua família? Saber votar é votar naquele que você já sabe que rouba pra caramba, mas você fala, eu voto porque ele rouba mais faz? Isso também não é saber votar. Mas é que tá, Sombra. Os caras estão preocupados com o que tá acontecendo nos Estados Unidos e parece que eles não viram e não veem o que acontece aqui. Ah, mas mano, isso aí é comentário de internet. Não vamos generalizar. Da mesma forma como comentaram quando tinha eleição, teve eleição aqui, mano. Isso era normal e natural, uma coisa afeta a outra. A bolsa lá tava caindo, tava subindo, tava caindo, tava subindo. É coisa do mundo e não tem jeito, cara. Mas fala de nós aí, seu Bento. Olá, Domênico. Fala do líder. Que voltou hoje aos trabalhos após 2 dias de folga, os caras merecendo 2 dias de descanso. Com certeza. Voltaram agora na parte da tarde a trabalhar e voltou com contratação já pro ano que vem. É mesmo? É quem vem? É. Olha, não sei se esse é o nome correto do rapaz. Acho que é Johan. Johan. Bom, Johan. É que escreve H-Y-O-R-A-N. Então, beleza. Aí, eu acho que é Johan. Por que que eu acho que é Johan? Eu não lembro. Eu acho que é Johan. Não, é assim o nome dele. É Johan. Você sabe por quê? Porque, se eu não me engano, é de ascendência do sul. Johan é um nome alemão. Só que no Brasil, muita gente Johan às vezes Cry. Quer pronunciar um nome e não sabe como escreve. E o cara do cartório e aquele que registra também não sabe. Aí ele escreve do jeito que ele acha que é. Se dane, né? Então, deve ser Johan. Mas é por causa do Cruyff. Jogador de 23 provável. Anos. É, ele falou. Né, chegou a um acordo com o Chapecoense. Tá vindo em 2017. Então já aí mais um reforço do Parmeira pro ano que vem, para 2017. Certo, seu Bento? Estamos nos preparando, ainda tem mais uma semana, 8 dias, né? É, torcedor jogo. Aí do Corinthians invadiu a conta do Parmeira no Twitter. Quem? Aí. É um torcedor do Corinthians, hein? Um hacker, né? É um hacker aí. De novo esse papinho. Invadiram aí, mandaram piadinha falando do Romarinho. Você tá brincando que o Palmeiras, com o presidente tão rico, não tem um firewall lá pra proteger o site? É, não é ficar pegando esses antivírus. Mas até na NASA eles invadem. Esses antivírus experimental, A NASA já foi invadida. Ah, mas é bobagem isso aí, porque... Isso aí é... Não, os caras conseguem invadir, não tem jeito. Não é, se é o Fausto que tá lá, ninguém invade. Até o da Hillary invadiu. Não, se é o Fausto, ninguém invade, não. Fausto é o nosso teia, que o cara é bom. O cara é bom? Se é o Arve, ninguém invade, não. Nós temos melhores TIs do planeta. Então vamos lá. Tenta derrubar a gente aí, nós somos guerreiros. Agora, na hora do estádio, os caras gostam de tentar derrubar a gente, sabia? É nada. O quê? Sério mesmo? Opa! Tem, meu. É, uma vez o cara tentou tanto, mas tentou tanto, que aí ele falou assim pro outro. É, consegui? Ele falou, Ave Maria. É difícil. É, tamo ligado. Tudo tranquilo, seu Bento. Tamo ligado. Tudo tranquilo. Vamos chegar em quem é. Nós vamos chegar em quem é. E vocês falaram do outro... De quem, vovó? A avó teve o desarranjo ontem. Ah, e aí? A senhora não teve um desarranjo. A senhora é um desarranjo. Ah, juiz. Foi gratuito. Você acha que vai falar do seu desarranjo? Não. Fala, vovó. Fala, vovó. Eu tô dizendo, falaram do... Vovó do estádio é a melhor. Do. Obrigado. Do. Em outro lugar já? Melhor pra quem? Quê? Já tem outro lugar, outra avó? O quê? Não sei. Ó, mas é bem provável que ponham. Vó do estádio. Lucas Garfo. Falamos, vó. Falaram. Lucas Prato. Que é aquele físico. Desculpa. E tem um boato correndo aí, eu não sei se é verdade. Boatos, né? Dizem que o Palmeiras poderia estar trazendo Tevez pro Palmeiras. Em troca do. Vamos de novo, porque existe um. Igual esse trouxa, tem um monte, né? Então é bom a gente escrever e desenhar. Eu acabei de dizer aqui, existem boatos, sabe o que é boato, seu Bento? Sim. Esse trouxa do Azedão. Sabe o que é boato ou não? Ele sabe que é esse. Esse mané? Sim, a Marizinha já trouxa. Comeu o cérebro desse idiota. Oi, me dá assim, você sabe o que é boato ou não? Me de rir. Você que é um jornalista, que fala que é jornalista formado e tal, que tem diploma. Acho que você não sabe que é de boato, né? Então assim, eu vou te explicar. Você é um trouxa mesmo. Os caras estão numa draga danada lá. Então assim, RG, o problema é que o Palmeiras poderia estar... O boato é que o Palmeiras faria uma troca. Quem? É o Tóbio. Pode ir. O Barrios. Se Deus quiser. Eu vou tentar lembrar outro. Depois eu lembro o outro. Se tem mais trocar um. Por o Alione. Alione Barrios. Vai encher o caminhão? Enche o caminhão e traz o e leva lá? Mas olha só, RG. Troca por uma camisa do Boca já tá você, bom. Muitos torcedores podem ter visto aí, mas por enquanto não é informação, é boato. É boato. Então é bom a gente falar. Mas, Domenico, sabe por que eu acho que é difícil, cara? Porque eu não traria, mano. Eu não traria o Tevez, sabe por quê? Então, eu prefiro que traga o Lucas Prato. do que o Tevez. O Tevez é um cara que já tá mais velho. Não, né? Mas fora o fato dele tá mais velho, é um jogador que custa caro, é um cara que já tá desmotivado. Exato, o Tevez, ele disse também aí no final, inclusive depois que o Boca foi eliminado e tudo mais, aí tomou uma escovada, o Boca nem pra Libertadores do ano que vem vai. Não, o Tevez foi... Não, não vai. O Boca tá fora da Libertadores do ano que vem. Ai, pode ser que ele queira isso. Não, não, não, mas a questão não é essa, não, não é isso, não. O Tevez, ele tá desmotivado. Inclusive, ele cogitou a possibilidade, de encerrar a carreira no final desse ano. O Tevez tá meio de saco cheio lá. Ah, mas ele vive ameaçando encerrar a carreira desde que ele joga aqui no Corinthians. Machine quente da porra. É verdade. Agora, é boato e eu não gostaria, né? Mesmo sendo um boato. É bom jogador. Ah, hein? Eu queria, Dom. Sombra, mas... Assim, ele foi bom, né? Hoje. Analisa hoje? O Tevez de hoje, cara. Faz sim. Nós temos que falar hoje. Ontem ele foi bom. Sombra, para e pensa. O Tevez é um cara extremamente identificado com o Boca. Se no Boca, que é o time do coração dele, ele não tá jogando nenhuma. Imagina no Palmeiras, velho. Lá não pinga direito. Não vai nessa, seu Bento. Lá tem dois meses. Ô, Bento, deixa eu te falar. O Tevez, ele ganha no Boca hoje 200 conto. 200 mil dólares. É um salário alto pro nossa, nosso tá pradão brasileiro? É o cafezinho do Paulo Nobre. Não, mas tá aí que tá. É um salário alto... Paulo Nobre gasta na padaria de manhã. Um pão de 200 mil dólares. 200 mil dólares é um salário alto pros nossos padrões aqui no Brasil. O nosso padrão é um salário alto, sim. Só que 200 mil dólares pro Tevez, que é um cara que vestiu camisa de seleção argentina, é um cara que já jogou na Europa, jogou na Juventus, jogou no Corinthians, que é maior do que qualquer um desses que eu acabei de citar. É um cara que tem mercado, velho. É um cara que tem mercado. Não. O Tevez hoje, 200 mil dólares, cara, na Europa, qualquer clube da Série C paga. Entendeu? Então o Tevez, ele teria mercado pra permanecer lá, ele forçou a barra pra retornar pra América do Sul e jogar no Boca, e no Boca ele não tá com isso. Mas é aquele papinho de que vai encerrar no Corinthians, gostaria de voltar ao Corinthians. Imagina, Regi, isso é lenda. Olha, isso aí, jornalista põe no jornal ali pra querer o que é, tá ganhar clique e vender jornal. O cara gosta jornal do Corinthians, que ele saiu daqui dando entrevista coletiva com camisa de outro time. Com agasalho. Não, mas era com o irmão. Era que com o irmão. Acho que é ganhando a porcada em 99. Peraí, só se é com o irmão, porque o irmão que tá lá, ninguém não conhece o outro irmão. Não, seu fiosco, velho. O Corinthians cansou de trocar e-mails com o Manchester. Você tem um irmão e não conhece? É isso aí. O Corinthians cansou de trocar e-mails com o Manchester. Mas tem um detalhe do Boca. O Boca ano que vem não está nem na Liberta, nem na Sul-Americana. Nada, os caras estão numa draga danada. Não, ok. Que o Tevez é um grande jogador, é. Agora, é lógico, o Mano também tem razão. Precisa ver qual é o estágio na vida do cara, como que vem, porque às vezes também vem pra bater carteira. É, o que que ele quer, né? Aí é melhor você ter um prato mesmo, né? Ele não tem muito esse perfil, né? O Tevez não tem muito esse perfil. Onde ele foi, ele representou, né? Mas em todo time que passou, fez um nhenhenhen. Os caras lá do Manchester não puseram fogo nas camisas dele? Foi. É. Puseram fogo. Todo time, ele arruma um jeito de sair. Vai bem, etc. Arruma um jeito. Agora, ele já passou dos 30, deve ter 32, 33 anos, talvez. Não é por aí, mano? Sim. É. E precisa ver qual é o nhenhenhen do cara. É um ótimo jogador, guerreiro, não tem bola perdida, não fica fazendo, ele não fica rolando no chão que nem brasileiro, que encosta, cai. O cara não tem bola perdida. Agora, talvez esse Tevez tenha ficado no passado. Tecnicamente é muito bom, muito bom. Agora, a gente queria... Inclusive o Tevez, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, sabia? Mas você é o que importa nesse dia. Ele tem 32. Dane-se o aniversário do Tevez. Ó, eu, o Tevez, o Cristiano Ronaldo, todo mundo no mesmo dia. Quem é o Tevez perto do Mano, cara? Obrigado. A gente queria pedir pra falar de outra coisa. Diga, fala com quem é. Isso aí desfoca o elenquinho, tá concentradinho. Fica falando de contratação, cada um fica putinho no elenco. Vai sair esse, vai sair daqui a pouco. Pode precisar entrar o Barros. É porque se alguém que chega, é alguém que tem que sair, né? A gente tem que concentrar bonitinho, vai ganhar um joguinho do Galinho, ganha outro, campeão comemora. Mas não tem jeito de evitar isso, os times estão tudo contratando, não tem jeito. Você vai ficar no que vem? Eu acho que um jogador que o Palmeiras poderia sonhar, e é um cara que, pela grana que o Palmeiras tem hoje, valeria a pena trazer, é o Prato, velho. Ah, o Prato tem que trazer. O Prato sim seria, falei, né? O Prato sim seria uma contratação aí bombástica, inclusive para suprir aí a ausência do Gabriel Jesus. Com certeza, mano. E já é um cara que é realidade, né, Domingo? Agora tá almejando o Tevez, velho, que é um cara que tá se arrastando em campo. Exatamente. É outro dia, conversando com uma pessoa muito boa do futebol, sim, que tem ele bastante meando, eu falei assim, ok, beleza. A questão é, não é nem a questão do valor, que não é barato, óbvio. Sim. Mas a questão é, o clube de lá vai querer liberar por quê? Essa é a grande questão. A questão não é querer liberar, Sombra, é pagar uma multa rescisória, se o jogador quiser vir, cara. Okay. Mas é 20 milhões, né? Não, parece que gira em torno de 50 milhões de reais, cara. Paga a multa. Ah, então. E se ele quiser não vir, deve? Né? Ah, então não, tá bom. Desculpa. Prato, Lucas. Tá bom, mas você pagaria 50 milhões de reais? Então, mas Sobra, o brasileiro? Mas brasileiro? Só uma coisa. Então, Domênico, porque a multa contratual aqui pro Brasil, ela tem que estar estipulada em contrato, assim como pro exterior, né? Muitas vezes também é estipulada. Muitas vezes tem jogador que não coloca a multa lá pro exterior e o clube acaba pedindo quanto quer na hora de vender. Mas a maior parte acaba colocando uma multa rescisória pro Brasil e pro exterior. A multa rescisória do Brasil. A do Brasil é calculada numa salário. Fórmula. Aí isso. Tá, é o salário, tá certo? Pelo tempo de contrato vezes 100, eu acho. Alguma coisa do tipo. Simplificando, é mais ou menos isso. O Prato é um cara que ganha muito no Atlético Mineiro. Parece que ele ganha próximo de 1 milhão de reais por mês. É tipo, mas, por 100 vezes 3. Então, sim, sim. Aí tá. É uma multiplicação aí pelo tempo de contrato mais o salário do cara. O trunfo do Palmeiras. Mas eu acho que vale a pena, cara. O Atlético Mineiro, mano, ele teve um ano difícil. Ele não ganhou competições, ele não ganhou, não arrecadou mais dinheiro. Vai jogar uma ainda, né? Os caras vão ter o prefeito. A verdade é uma só. O Atlético Mineiro, ele esse final de ano, ele vai ter que se fazer de vários jogadores. Tem a Copa do Brasil pra tentar salvar aí, né? Eles vão tentar salvar. Mas o terceiro ganha quase 2 milhões, não ganha? Como? De acordo com a Não, peraí. O Campeonato Brasileiro saiu ontem, quanto vai sair de premiação? Primeiro lugar 17 milhões, segundo é 10 milhões e assim vai. Eu não vou lembrar agora tudo. Sim. Eu sei que o 16º ganha 700 mil reais. Da grana da CBF. E os últimos quatro não ganham porra nenhuma. O Atlético tem que ganhar, velho. Então assim, RG, o Atlético tá em quarto. Eu não sei qual que é a bonificação da saiu ontem, inclusive. A bonificação da CBF para essa colocação. E o terceiro colocado já cai para 7 milhões. Parece que é um negocinho, RG. Acho que é 7, 5 milhões. 5, 7, 10 e 17. Parece que é isso daí. Eu não lembro os quebrados agora, mas é mais ou menos por aí. Agora, até teve um problema muito grave aí, porque a folha do Atlético é a mais cara do Brasil. Somos três carinhas lá. Eles vão ter que se desfazer de jogadores, porque o ano vai ser complicado pro Atlético ano que vem. Vai ser um ano de, assim, nossa, o Atlético... Robinho, né? Então, o Robinho... O Robinho, o Fred deve sair, porque ele não dá pra ficar Fred, com três. Fred, Robinho, Prato, que tudo ganha, pai é perto de uma milha. Ou se não é mais que 1 milhão. O Dalton, né? Tem o Luan. O Dátulo. Então, assim, o Atlético pode ser que o Palmeiras entre num acordo com o Atlético de traz esse e leva pra lá, Barrios, mais um ou dois. O Galo e já o Galo quis, e mais uma grana. O Galo já quis, sabia, Lu? Vai explicar pra torcida do Atlético que eles têm que liberar o Prato, que hoje é o melhor jogador do elenco do Atlético Mineiro. Não é o melhor. Eles gostam do Robinho, eles gostam do Fred. O melhor jogador hoje do elenco do... Imagina, o Fred não sai na foto comparado com o Prato. Isso é opinião nossa, mano. O Lucas Prato hoje é o melhor jogador do elenco do Atlético Mineiro. Gente, assim, é o melhor, mas só joga a Copa do Brasil. É o Prato. É o pessoal. Prato. Ah, assim. Não, mano, eu sei, eu entendo, mas o Atlético Mineiro tá fazendo lá. O Marcelo Oliveira, ele faz lá o revezamento. Na Copa do Brasil, joga o Prato. Mas no Campeonato Brasileiro ele não joga. O Rabinho que mais resolve lá. Então é assim, não é? Se fosse, é que seja o contrário, não importa. O Fred não pode jogar na Copa do Brasil porque ele jogou pelo Fluminense. Então. O Fred eu concordo que é o pior dos três. Hoje sim, mas pra mim o melhor é o Prato. Gente, é simples. Mas assim, o Palmeiras tem que chegar lá e conversar. Vai lá em oferta. Aí vai descobrir se o jogador e o clube querem. É. Ponto. Simples. Pode ser que queira, pode ser que não queira. Normal. Se você não for lá e perguntar, se a mulher tá na balada, você não chegar nela, você não vai beijar nunca. Vai. Não é mesmo, Rudy Landucci? Ah, pode ter mulher que chega em você. É, pode. Pois é, assim, pode ser, o Prato pode chegar e falar, eu quero ir pro Palmeiras. É, mas geralmente quando o cara é valorizado, ele não faz isso. Não, eu sei. Quando ela tá valorizada, quando é muito legal, não faz isso. Quem geralmente chega é aquela que tá batendo. Não, mas aí tá batendo tem pico. Um jeito de você fazer isso. Você pega um camarote, champanhe que pisca, aí ela aparece. O Paulo Nobre aparece lá. É. Um Camaro cheio de dinheiro em cima. Tô dando um exemplo aqui. Passa na porta do CT do Galo, Prato. Ele olha, fala, com o título do brasileiro. Opa, eu quero conversar aí rapidinho. Mas senhores, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Isso vamos. Também gente, vai. Isso vai rolar até dezembro, janeiro. O prefeito de BH é o ex-presidente do Galo. Ele vai chegar, o Prato, você não vai mais pagar IPTU, o cara vai ficar lá. Você vai pagar IPTU, o lixeiro vai passar dia e noite na sua casa pra tirar o lixo da porta. Porque os clubes tudo dão casa pros caras. Ele nem deve pagar isso, já. Ah, não deve. Esses caras que vêm de fora, o clube paga casa, apartamento, paga empregada, paga tudo, babá. Esquece. Ou seja, tira o cavaleiro da chuva, Domênico, vai ficar com esse bairro. Cala a boca você aí, ô trouxa. O Azedão é o Paga um pau pra nós aí, ô mané. É verdade, só eu não é. Paga um pau pra nós aí, trouxa. Mas os caras têm o Ricardo Oliveira? Eu acho que o Santos podia contratar o Prato. Porque com 17 milhões. Dinheiro, não, para, com 17 dinheiro. Milhões do título. Não tem dinheiro. Ó, você põe 17 milhões do título que o Santos ganha. Que título, mané? O brasileiro? Você tá de brincadeira. Eu não falo. Faz me rir você. Mas se você tá falando assim, é porque o Palmeiras já é campeão? Não, mas eu acho que. Então vamos lá. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Se eu acho que o Santos não pode ser. Falou que já é campeão. Não, não falei, não, você não ouviu eu falar que já é campeão. Eu estou falando que eu acho que vai ser, tanto acho. E não acho agora, não. Pega a minha cápsula do tempo, você vai ver. Não, pega a cápsula do tempo. Pra mim já era desde lá. Qual a diferença de eu acho que já é e. Mas é opinião, eu acho que vai ser. Não é. Matematicamente é? Ah, Domênico. Ué, mas peraí, matematicamente já é? Posso para comemorar? Com não, isso. Não posso. Comemora. Então, tá. Não, comemora. Não comemora nada. Não, isso zica. Comemora. Não, comemora porra nenhuma. E aí? Mas fala, acho que vai ser sim, acho que vai ser. Bom, como o senhor comentou ontem aí, há o interesse mesmo do Michel Bastos lá na Vila. Né? Agora precisa ver como vai fazer isso aí, que troca. Só depois, tem muita gente querendo o Michel Bastos. Só depois de dezembro. Só depois de dezembro. Assim como a renovação também do Lucas Lima só para o ano que vem. E é isso. Os dois presidentes disseram que só vão conversar sobre isso em dezembro. Então, em dezembro ou depois de dezembro? É depois. Dezembro é uma maneira de falar, né? Não, depois é uma coisa. Não, dezembro é outra. É, o campeonato depois acaba no dia. Dezembro é daqui a 3 semanas. Né? Ah, não sei. Quando ah, RG, vão, que é isso? Quando que eles vão conversar, se é dezembro, se é depois de dezembro, não sei. É. Mas, não, só tô dizendo assim, tem mais gente querendo. Ah, olha, o Sombra querendo empurrar logo. É, deve ter mesmo, lógico. São Paulo o cara não vai ficar, não tá escrito isso nas estrelas? Sim. Já. Então, pronto. É que tem muita gente querendo. Sim. Quem mais, Sombra? Não posso revelar. Sombra é malandro, velho. Isso aí, Sombra. É um... Hã? Internacional. Não, tem muita gente aí. Tem muita gente. De norte a sul desse Brasil. É isso aí, treino. Norte, sul, litoral. Treino. Treino, treinando, se apresentou também hoje. Né? De jeito, né, Ivan? É. E aí, próximo encontro, Vitória na Vila. Vitória. Que venha o Vitória. Cuidado com o Marinho. Para a grande Vitória. Pô, esse Marinho pegou um elevador. É, tá, caramba, esse Marinho. Tá difícil de segurar o homem, hein? Porra. Mas é isso. Quem? Aí. Marinho. Marinho. Agora, vocês viram na hora do gol do Marinho? É bom esse jogador, né? Aquele que falou na entrevista. Que merda, que merda, hein? Que merda, hein? Ele fez o gol. Ele saiu... não lembrava que fez o gol. Não, ele foi, foi outro dia. Ele saiu driblando todo mundo. Aí ele podia ter tocado pro Chievo, pro outro jogador. Chiesa. Aí ele cortou e fez o gol. Aí na hora o Chiesa olha com a cara de bravo, ele olha pra trás, se irritado, aí dá um segundo ele lembra que foi gol que salvou a vitória. Aí ele vai comemorar. Ficou bravo, é. Era pra ter tocado. Chupa Chiesa, vai cair. E o que voltou à tona aí, isso envolve o Santos, né, de uma certa maneira, de novo a história lá da venda do Neymar, né? Ah, de toda novo, hora, hein? De novo, quer dizer, pô, tá difícil de resolver essa questão na Espanha. Tá. Mesmo lá, parece que o Barcelona iria resolver a situação. É, né, os caras tentam cercar de tudo que é lá, de tudo que é gente, mas tá complicado, hein? O Santos negocia, Lucas Lima e Santos negocia a renovação, né? É, mas aí talvez, quem sabe, para, né, uma possível, o Santos melhorar um pouquinho aí o turuzinho, né? É, o Santos tá oferecendo, né? Acho que 5 milhões pro Lucas Lima, RG. É, pelo tempo de contrato, claro, vai ser não vai pagar à vista o cara, mas vão diluir dentro do contrato. Mas o Santos, que tá numa pendura financeira, aí, RG, não pode perder também, né? Porque se perde o Lucas Lima aí dando de bandeja, mano, é um cara que tem mercado aí. Muito clube brasileiro ia atrás aí do cara, hein? Esse pode tem. Falar. Ah, mano, com certeza. Ô, RG, boa noite a todos aí. Quando começa a chover... Vai chover, boa noite. Aí, começa a chover, eu lembro que tem integrante que vai pegar moto depois do estádio. Sim. Isso é sacanagem. Isso me entristece muito. Eu ofereci minha carona. Tem integrante na homem, rua, mano, fazendo pedágio. Bom, isso. Nossa. Aí já me alegra um pouco. Nem se eu devo anunciar o pedágio. O Lucas Lima, viu, Sombra, desde o ano passado, quando jogou a final, o objetivo, o RG pode falar, ele queria ir pro Barcelona, pro Real Madrid, e não foi. Não foi. Mais um ano que ele não vai. O cara tava sonhando com a Disney e foi parar no Beto Carreiro. deve bater uma tristeza, não é? Nada contra o Santos. Eu tô, se fosse o Palmeiras, o Corinthians, era a mesma coisa. Mas você tem razão, Silvério. Ano passado ele deu uma encostadinha lá na irmã do Neymar, lembra? Ficou uma história. É, né? Ele e o Gabigol, né? Nota da irmã do Neymar, velho. Nota 7. Ah, isso. Legal. Nota 7. Você já viu de perto? Já vi, já. O seu Bento? Já vi. É? O seu Bento também tá terrível. Inclusive, tem uma... Terrível. Eu vi na casa do nosso amigo lá. Pô, tem uma foto, Sombra. Tem uma foto que roda na internet. É uma foto aí muito famosa, né? Até pode ser considerada assim. A foto que tá sentada ali, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e uma loira. Todo mundo pensa até que é a mulher do Messi, porque o Cristiano Ronaldo tá dando a mão pra ela. Ah, é, rodou mesmo. Sabe? É a irmã do Neymar, porque a irmã do Neymar, ela tá entre o Cristiano Ronaldo e... Não, ela tá ali na foto, acho que é o Neymar, ela, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Sim. O Cristiano Ronaldo tá dando meio que a mão pra ela, assim, é, porque eu acho que o Neymar deve ter jogado no pente do Messi, né? Sim. Mas a mina também não é trouxa, vai olhar, tipo... Mas o Messi tem namorada. Tem mulher. Tem mulher, casado. Ah, mas o Neymar, você acha que não deve ter falado? Aí eu tenho irmã. Faz a linha DJ de casamento, né? Então, pode ser. Isso! Cristiano, mas isso, Cristiano, a irmã do Neymar olhou assim. Pega até a mulher, quer ver? Eu vou pôr a foto. O Cristiano que não é casado. O Tevez é casado, pô. Tem um filhinho. Quem? Messi. O Messi é casado, tem um filhinho. Casado com a... Isso não quer dizer nada. Com a Argentina lá, desde pequeno, se conhece. É, imagina. É, então, Domênico Gato, quer ver? Eu vou colocar a foto aqui, você vai poder avaliar. Olha a cara do Cristiano Ronaldo pra cidadã, mano. Põe aí, Sérgio. Mas disseram que é a mulher do Messi. Não, essa foto aí, mano, é a mulher do Messi. Será? É, sim. Essa aí disseram que é a mulher do Messi. Essa é a mulher do Messi, é sim. Parece que é a mulher do Neymar. Coçando a orelha. É, não é a do Neymar. Não, porque o Neymar tá tipo com uma carinha assim, tipo... Não, é que o Neymar, tipo, ganhou a fita... Tô agitando pro meu parça aqui, mano. O Neymar se ligou na maldade do Cristiano Ronaldo e meio que deu um cutuco pro parceiro. Essa aí, é louco, mano. Essa fita aí, mano. Mano, passa pro Sérgio doido. O Sérgio Louco, mas ele tem a foto aí, ele é fácil. O pessoal garantiu que essa aí é na web. Tá. Mas não. Essa daí, que tá cumprimentando assim, é a mulher, do Messi. É a mulher do Messi? É a mulher do Messi. Olha lá a foto ali, olha lá. Aquela foto lá. Dá essa um close aí, Isso, é a mulher do Messi. É? Mesmo porque a irmã do Neymar não é tão bonita assim. Mas tá, ali é o Messi ou é um garçom, velho? É o Messi. Tá parecendo um garçom de churrascaria, né? É o Messi, pô. O Neymar tá parecendo um mágico de buffet, velho. Exatamente. E o Neymar tá parecendo o Pharrell Williams. E é verdade, o Messi garçom de churrascaria. Olha, você Pharrell tem dois caras que se vestem mal pra caramba. É Neymar e Daniel Alves. Eu vou te falar uma coisa. Daniel Alves é um cara. Os caras são os assassinos da moda. O Messi também, hein? O Messi se apresenta lá pra receber prêmio com o gol. É, tá de gravatinha borboleta. Lembra? Tudo parecendo tecido de vagalume. Mas o Messi, RG, eu vou fazer a defesa do Messi, apesar dele não merecer, mas eu vou fazer uma defesa dele. O Messi tá na cara que ele é instruído, talvez aí, a se vestir mal. Talvez aí por dica de algum estilista, algo do tipo. Agora você pega ali, Daniel Alves, é no cotidiano do cara, mano. Você vê que o cara é zoado, mano. É zoado, Neymar, é no cotidiano do cara. Daniel usa cartola, né? Usa fraco. Zoado, mas o Messi começou a fazer isso depois que o Neymar foi pra lá, pode ver. O Rudy falou que no fora do ar... que o Neymar foi... Que o Cristiano Ronaldo, pra ele, é imbatível, cara. Eu falei o quê? O Cristiano Ronaldo É o melhor jogador do mundo. Não. O Rudy tem cara de que... O melhor jogador do mundo. Não, o Rudy tem cara de que... Gostaria de um pra isso. Uma PVTzinha ali. Uma PVTzinha com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Tipo assim, no banheiro da casa dele. Tem o abdômen quadrado. É bonitão, mas eu não gosto de homem. Não. Ah, você curte, vai, Rudy. Acabei com vocês aqui, ó. Você curte, mano. Aliás, eu vou te falar. Você nunca imaginou, Rudy, por exemplo, tirar a cueca de um cara com dente, aquele cara todo cheio. É isso! Aí, tá vendo? Pra que isso, mano? É nojento. Olha, você ficar falando essas coisas, o Trump vem te pegar, hein? É verdade. Pô, eu aconselho vocês tem um jeitinho, mano. A pedirem pro RG postar aqui o vídeo que ele mostrou pra mim no WhatsApp, tá ok? Não pode. Não, no nosso WhatsApp aqui. Não pode. Não pode. Seu Bento, só um minutinho. O particular não pode isso. O Narigues vai falar do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, pra você ver um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Com certeza, Narigudo, só com moderação. Moderei, olha, nós estávamos aí para fazer o pedágio sem parar na aclimação, mas acho que em função da chuva não teremos, é isso, Cláudio Mota? Aí, Motinha. É. Peraí, não? Agora vai. Mas peraí, ele é de açúcar? Oi, Cláudio Mota, boa noite. Já derreteu, velho. Derreteu. Vamos às manchetes. Continua com as manchetes. Continua. Não, já tentei os dois. Vamos continuar com as manchetes do estádio 97, Bento. Vamos ao tricolor. Ah, o tricolor. Motinha derreteu. Tricolor agiu rápido, hein, Sombra? Muito rápido. Dessa vez a diretoria e contratou o Wellington Nem. Jogador fica o ano que vem inteiro no clube. Wellington Nem! 12 meses. Mais São Paulo gastou lá. Empréstimo gratuito. Gratuito, mano. O jogador já tava emprestado. Não é gratuito, Beto, é gratuito. Gratuito. Não é gratuito, é gratuito. Gratuito, errado? Quanto o acento, acento no U. É gratuito. Gratuito. Gratuito, não é? É errado. Gratuito. Da mesma forma. Na minha cidade passa. Ito é o japonês lá da granja. Iruito. É. Aí você fala gratuito. É. Gratuito. Grato. Então, Sombra, é o jogador que eu falei. Entendi. Ele é do Shakhtar, tava no AU alguma coisa. Eu acho que ele tava em AU alguma coisa. Não tava no AU, na alguma coisa? Não tava, não, hein, gente. Acho que não tava sim. Acho que ele tava no AU. Ele tava. Ou pelo menos passou. Mas enfim. Só sabia falar antes de entrar no ar, né? Olha, a questão é, olha. Ele participou das conquistas do Campeonato Ucraniano de 2013 e 2014, da Supercopa da Ucrânia. Ganhou 2013, 2014 e 2015. E ganhou a Copa da Ucrânia 2016. Não tem nada de Nasser aí, não. Então beleza. Aí então, que bobagem que você fez, né? Mas já que é o site oficial do São Paulo. Então, beleza, então. Enfim, Sobrar, mas foi na lábia lá. O Bento parece o Alione, entra pouco e só faz merda. Você com Mota? Não, mas foi na... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Ô, Sombra. Você foi possuído por Mota? Não, de vez em quando, por estar do lado aqui da cadeira onde ele fica, quem tá no Al-Nassr é o Nilmar. Ó. Então eu li errado mesmo, eu vou assumir essa aí. Ele tava no Shakhtar. Tava. O seu Bento parece o Alione, entra pouco só faz merda. Eu gostei muito dessa contratação do Wellington Nem. Pra mim, entra. É lógico, os nossos protagonistas são diferentes. Não só o protagonista daquele que você fala, puta, ia ter um mega jogador. Não é. Mas olha. Gosto mais do Wellington Nem do que trazer o William Bigode, entendeu? Tô dizendo. Agora, como tá o Wellington Nem? Eu não sei. Ganhou títulos lá no Shakhtar. Saiu daqui do Brasil quando jogou pelo Fluminense. Foi campeão pelo Fluminense, se eu não me engano. Foi. Jogava muito bem, muito bem. Canhotinho, na época, né? Canhotinho. Na época, eu não lembro se ele chegou a ser convocado ou chegou a ser lembrado pra seleção. Então eu gostei muito da contratação do Wellington. Se eu fosse diretor de futebol, também teria ido atrás do Wellington. Torcida do Flu vai ficar bravinha. Agora, se o Wellington vai jogar bem, isso é uma coisa imponderável. Isso ninguém pode garantir. Nenhum jogador pode garantir. No Flu ele jogou, hein? Enquanto esteve aqui... Ele era a revelação do Flu, foi emprestado pro Figueirense. No Figueirense, ele fez sucesso. Aí o Flu falou, opa, você jogou bem demais lá, vem jogar aqui. No clube que te revelou. Foi bem, foi. Jogou bem. Foi bem. Gostei muito da contratação do Wellington, né? Bastante. E o Marco Aurélio postou aqui também, Sombra, ali, falou aqui, ó. O silêncio é a alma do negócio. Bem-vindo, Wellington Nem. É verdade. E a diretoria de São Paulo trabalhou bem mesmo, porque por mais que tivessem cogitado a possibilidade de São Paulo contratar esse jogador, não foi um nome ventilado na última semana, né? Porque geralmente quando a coisa está próxima de acontecer, acaba vazando. Mano, até foi. Né? Não, foi sim. Inclusive aqui no estádio. Não, mas não comentaram, por exemplo, que o Marco Aurélio estava viajando. O Marco Aurélio, se não me engano, ele está nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos, E não falaram a possibilidade do Marco Aurélio estar indo para lá para acertar algum jogador. Porque o Marco Aurélio tá indo lá ver como é que vai funcionar a Flórida Cup, porque o São Paulo vai participar também, enfim. Mas acabou fechando de lá. Olha, parabéns aí a contratação pelo Wellington, do Wellington Nem. Parabéns, gostei. Boa mesmo. Agora, aquela coisa, quando você traz o jogador, se você conhece o jogador, você tem uma opinião a dar. né? Ah, mas aí, amanhã se o ano que vem jogou mal, foi um erro da direção? Mas não, aí, ok, errou, mas não errou por atitude. E novo ainda, né? Que é importante isso. Né? Esse é o tipo de programa de contratação interessante. Como o Marco dizia, né? Grandes ídolos, grandes jogadores, você não consegue, é difícil. Né? Você fala assim, essa contratação, tipo, o Wellington Nem, por exemplo, ele esteve no Brasil num determinado momento, no nível que hoje você tem aí o Prato jogando no Galo. Teve a sua importância no contexto brasileiro. Muitos queriam, tanto é que quem levou foi a Ucrânia. O Shakhtar que veio aí, jogou um caminhão de dinheiro e levou. Teve o seu destaque aqui. Que o futebol brasileiro tem sempre aqueles jogadores que estão no seu auge, no seu destaque. Né? E vem o cara lá de fora, quando o cara é bom, vai lá, contrata. Gostei da contratação. Agora, pode não dar certo? Pode. Mas eu entendo que a chance de não dar certo, ela é menor. Né? Ela é menor. Não é um cara que você fala, ah, uma revelação, uma promessa. Parabéns aí, a direção do São Paulo. É muito rápido, né? Ele, canhotinho, cai pelas pontas, então, rápido. Tem que ser nego que tá jogando, tem que ser cara que não machuca muito, tem que ser cara rápido. Chega de lentidão. O São Paulo ficou muito refém de jogadores lentos nos últimos anos. Então, olha, recentemente o São Paulo tinha um problema que era assim, Ganso e Luiz Fabiano. E Kardec, lembra dessa época? Verdade. Aí o problema é o Luiz Fabiano, não. O problema é o Ganso, não. O problema é o Kardec, não. O problema é que você tem os três bons nomes e tendo que jogar porque são bons nomes, você vai brigar. Ó, é ruim você deixar um dos caras no banco. Mas você fica refém de um time muito lento. Você tem nome, boa técnica até, mas o time é lento. São Paulo tem que mudar isso aí. O São Paulo tem que dar velocidade. Com esses garotos que estão aí, a tendência é o crescimento. Ataque veloz, meio que se recupera rápido, que propõe contra-ataque rápido e com boa qualidade técnica. Deve vir mais gente. Eu acredito que deve vir centroavante, deve vir aí gente boa. Eu confio no trabalho do Marco Aurélio. Ele é um cara bom. Pô. Corinthians. E o Bento? Fala aí. E na foto mesmo era a mulher do Messi, mano. É? É, isso aí. Isso aí. Coitado do Messi, hein, mano. Ar, né, mano? É pô, verdade. Você valorizou muito a irmã do outro lado. Mas, ô, mano, assim... Os caras estão falando aqui que a... Quem que mandou foi a Jaqueline Batista. Ela falou que a irmã do Neymar foi picada pelo Rica Vírus. Aí mandou uma foto dela antes e depois aqui, ó. Olha lá. Rica Vírus. É, mano, dá uma melhorada, né, mano? Ela é como ter dinheiro, né? É um upgrade aí. Não, ela não faz nada. Pô, ela, né? Era o Neymar, ela era o Neymar de cabelo comprido, mano. É, ela não faz nada hoje, né? Zoada, mano. Fica o dia inteiro se cuidando. É, ela toca lá os negócios lá. Toca o quê? Que negócio? Eita. Deve cuidar do Instagram dele. Não, o Neymar lá, ele tem a instituição lá. Ah, tá. Aí na Praia Grande. Sim. E, pô, é um monstro lá. E ela que é uma das coordenadoras lá, sei lá, diretora. Instituto Neymar. É, isso aí. É isso aí, mano. Então, o que faz o Instituto Neymar, Bento? Você que, sabe, que é um conhecedor. Crianças carentes. Acolhem as crianças. São mais da de 3 mil, 3 mil crianças, eu acho. Que ele tem. É, um trabalho bonito. Tem escola, tem cursos profissionalizantes. Tem lazer, escola. Tudo, legal, mano. Tudo. Legal. Legal. Boa. Tem outra. Fez onde ele começou, né, praticamente. É. Lá. Boa. Isso aí. Tem que ajudar a quebrada mesmo. Mas fala do Coringão aí, Bento. Corinthians agora tá atrás de zagueiro. É. Nossa, a meta pro ano que vem. Sim. Esse ano foi uma peneira, a defesa. Pro segundo semestre, uma peneira aí. Né? Balbuena, Wilson. Mas, mano, quem trazer pra zaga pro ano que vem? Tem ideia? Olha, eu já sugeri nome aqui, ô Bento. E a diretoria ainda não me ouviu, não, cara. Mas eu traria três jogadores aí que viessem pra fazer a diferença. Não adianta ficar trazendo aí Wagner, mano. Porque o Wagner, com todo respeito, mano, é mais uma incógnita, mano. É mais um Marquinhos Gabriel, é mais um Giovanni Augusto. Nossa, ele não veio pra ser protagonista. Aqui. Eu queria o Wellington Nem no meu time. Não queria. Eu acho o Wellington Nem um jogador comum. O Mano, ele tem um perfil paralelo. Se o Corinthians quisesse o Wellington Nem, eu não ia ficar motivado com essa situação, não. Porque, também na boa, eu não tô vendo o Wellington Nem jogar. Eu gostaria de jogadores que estivessem próximos aqui, que eu pudesse ter pelo menos uma base. Por exemplo, hoje, eu gostaria de ter o Luan do Vasco, tá certo? Apesar do Vasco não estar fazendo uma boa Série B, na reta final tá correndo até o risco de não se classificar pra subir. Você viu, Mano? Tá 2 pontos, hein? Sim, o Vasco tá... Faltam 3 rodadas e... Perigo, hein? 3, 4 times colocado, ali brigando por 2 vagas, cara. O quinto colocado tem 2 pontos a menos só. É. Só tem um time aí que é o Atlético Goianiense que já tá garantido mesmo. E é campeão segundo pra também, baixo né? ali, sim. Do segundo pra baixo ali tá uma briga de bêbado, cara. E o Vasco tá... é segundo? O Vasco, sim. O Vasco ele tá capengando. Não, o Vasco terceiro, é terceiro hoje. Terceiro. Caiu pra terceiro. Né? Caiu pra terceiro. Mas tá todo mundo empatado com o mesmo número de pontos. Mas o time do Vasco, subir, ele começou velho. Bem aí a Série B e agora caiu. E tá correndo risco, sim. Ainda mais pelo futebolzinho que tá jogando. Mas com relação aí ao Vasco. Tem um detalhe, mano, só adendo aí com relação ao Vasco. Se o Vasco não conseguir subir, mano. Nada. É porque a televisão ela consegue segurar a cota durante aquele no primeiro ano, né? No primeiro depois ano que cai pra metade, né? Permanece, é. Sim. Depois aí eles reduzem a cota. Quebra uma grana desgraçada. Né? Mas com relação ao time do Vasco, aquele zagueiro lá, o Luan, é muito bom de bola, velho. Eu traria o Luan. É, aí vamos falar, custa não caro. Deve ser caro, né, o que mano? É bom, não, acho que custa, viu, Domênico? É. Porque o Luan, inclusive, junto com o Nenê, eram os dois jogadores aí que faziam parte do elenco do Vasco, aí que foram... É, assediados por times da Série A, mesmo com a queda do Vasco. E o Nenê, mano, você traria? Sim. Não, o Nenê hoje não. O Nenê hoje não, porque, sinceramente, é um jogador aí que caiu também o rendimento bruscamente junto com todo o time do Vasco e custa caro pra tirar de lá. Mas o Luan, por ser um zagueiro jovem, eu traria. Eu acho que vale a pena a aposta. É um cara que viria aí pro Corinthians e encaixaria como uma luva naquela zaga aí que hoje é um deserto. É, você pega ali o Diego Souza. Diego Souza é um outro jogador que me agrada jogando muito. Bem, né? Joga é um bem, cara né? que me agrada muito. O Diego Souza é um jogador que chegaria no Parque São Jorge como ídolo, mesmo sem ter jogado pelo Corinthians. Inclusive naquele lance lá contra o Cássio, lá em 2012, que o Cássio fez uma baita defesa. O Vasco. Uma torcida do Corinthians teve um carinho enorme pelo Diego Souza naquele lance que ele perdeu. E um outro jogador que eu traria, esse aí eu não tô vendo jogar, mas aí eu me escoraria talvez no potencial que ele tem, e é um cara com muito mais recursos do que o Jô, que é o Diego Tardelli. São três jogadores que se o Corinthians trouxesse, faria diferença, você traz um Luan pra jogar na zaga, você traz um Diego Souza pra articular o meio campo ali, junto com qualquer outro que possa jogar junto com ele. E você traz talvez aí um centroavante de qualidade, apesar do Diego Tardelli ter uma característica de poder jogar pelos lados do campo também, mas é um cara que pode fazer bem o papel de camisa 9. Se o Corinthians coloca de camisa 9 o Guilherme e Romero, velho, por que não o Diego Tardelli? Então acho que com três jogadores, e sem contar também, eu traria, sinceramente, tentaria viabilizar a vinda do Otávio do Atlético Paranaense. Se tem aqui quatro jogadores que, tudo bem, podem custar um pouco a mais aí do que o mercado oferece, o Corinthians também está disposto a pagar, mas são quatro jogadores que a chance de você errar é menor, cara, é menor. Agora você vai trazer um Wagner, que ninguém tá vendo jogar, tá certo? É um cara que tava no futebol chinês e agora tá sem contrato. Ah, parece que o Corinthians vai fazer uma proposta oficial nos próximos quem dias. Quem é esse Wagner aí? Aquele que jogou no Fluminense, no Cruzeiro. Esse e o Corinthians, ele trouxe o Jô. O Corinthians, ele trouxe o Luigi do CRB. Cara, na boa, mano, na boa. É pouco pra quem almeja alguma coisa ano que vem. Pode ser que o Luigi venha e seja o novo Messi? Pode ser, e cale minha boca. Mas você pega ali, por exemplo, o Jô, cara, na boa. O Jô no auge já era ruim. Imagina o Jô fora do auge. E outra informação, Sombra, que inclusive tá no site do UOL, é que tem jogadores do Corinthians aí que parecem que estão insatisfeitos com o método que o Oswaldo tem utilizado nos treinamentos, que parece que é um pouco mais puxado, um pouco mais intenso. E em determinados dias ele acabou fazendo o treino em dois períodos. Cara, na boa. É, jogador de futebol é um bicho estranho, cara. É um bicho estranho e que ganhou uma certa notoriedade justamente pela mídia que é dada a eles, tá certo? Pelos altos salários e pelo estágio de idolatria que muitas vezes é imputado a jogadores pernudos que não jogam porra nenhuma. É, a gente precisa reverter um pouco esse quadro, cara. Jogador de futebol, os caras acham que tem o rei na barriga. Antigamente, Sombra, o cara tem um assessor de imprensa, um cara das antigas, aí o cara precisa jogar muita bola. Precisa ser um cara monstruoso. Hoje em dia, qualquer mequetrefe aí, qualquer pé de rato, o cara tem um staff de 20, 30 pessoas. Mano, é impressionante que eu recebo de e-mail de assessoria de imprensa de jogador que você fala, o quê? Aí que tá, você não sabe nem se o cara tem RG, mas ele tem assessoria de imprensa. É verdade. É ridículo, é ridículo. Então, cara, na boa, Oswaldo Oliveira, por mais que eu conteste em determinados momentos, aí eu não acho que seria o treinador indicado pra esse momento do Corinthians, mas na boa, o Oswaldo Sombra, o cara, ele tem como formação educação física. É. A gente não tá falando do imbecil que tá dando treino duas vezes por dia, fazendo um treino um pouco mais desgastante. Porque essa semana só vão treinar à tarde. Não, mas é que tá. Inclusive, pro próximo jogo aí contra o Figueirense, a zaga do Corinthians aí, coitados, menino. Vai jogar lá o Pedro Henrique e o Léo, cara. É um zagueiro que vai estrear agora aí também, mas boa sorte pros dois. Mas com relação ainda aos jogadores, na boa, o Oswaldo, ele é professor de educação física. O Oswaldo, antes dele se tornar auxiliar do Luxemburgo, é um cara que também foi preparador físico do Corinthians. Então, cara, na boa, eu acho que ele tem embasamento pra poder cobrar esses atletas. E jogador fazendo biquinho porque tá tendo que treinar em dois períodos. Ah, porque o treino tá muito puxado. Vai encher uma laje pra vocês verem o que é puxado. Cambada de Zé Ruela. Vá se lascar. Mas vocês ganham, é culpado. Vocês ganham bem. Eu não, muito pelo qualquer contrário. Qualquer jogadorzinho, você fala assim. Não, muito pelo contrário. Se trata de Deus, não, de mito. Não, não, não. Semideus aqui, eu me referi ao Tite, Paquito. Eu não coloco esse rótulo em qualquer um, não. O que você falava Paquito. Do Cássio? Não, mas o Cássio pega muito. Você vai falar, o Peter Cássio joga demais, velho. Chama tá de brincadeira. Peter Cássio, mas esse é monstro. Só que é o Van Nistelrooy que ele não, chamava? Vanderwalter. Vanderwalter. Não, não, tinha mais outro, o Clodoaldo, que era o... Ah, o... Não, eu falei que as passadas do Clodoaldo me lembravam o Van Nistelrooy, pelas passadas largas. Então. Mas só as passadas, eu não falei, não, negativo. Mas, negativo. Mas, minha crítica tem nome, Paquito. Eu, por exemplo, não é com relação ao Cássio ou o Walter que eu tô falando. Tem jogadores aí que acham que tem o rei na barriga, os caras não são nada. Nada, velho. Vamos se lascar. Pega aí, ó. O Willian tá jogando o quê? Marquinhos Gabriel tá jogando o quê? Wilson tá jogando o quê? Esses caras tinham que treinar no mínimo 20 horas por dia e usar 4 horas pra comer, tomar banho e se alimentar, velho. Só um detalhe, viu, mano? Pode catar, mano. Se isso tá acontecendo lá igual você tá falando, é hora do presidente descer, sair da salinha, velho. Porque se esse grupo fechar contra o Oswaldinho de Oliveira, já é o Elvis, técnico hein? Que o pessoal fala que é amigo dos jogadores. Não, mas ó, e aqui, RG, ó, tá na home do UOL, mano, ó, a notícia aqui, ó, o título, vou pegar só o título aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção, ó. Treinos de Oswaldo são motivos de críticas entre jogadores do Corinthians. Começou. Então, mano, eu não vou atribuir somente o RG, o título da notícia, porque muitas vezes o repórter ele acaba colocando o título que é pra chamar atenção, e o cara que só lê o título ele acaba repercutindo só o título e que se dane. Mas se você pega o corpo da matéria, ele coloca alguns tópicos aqui, o porquê da insatisfação dos jogadores, os treinos, quando que o Corinthians vai treinar um período só, quando que o Corinthians vai treinar só de manhã, quando que o Corinthians vai treinar só tarde, em determinados dias treinou em dois períodos, enfim. A matéria especifica bem, cara. E eu não duvido não, porque tem um monte de jogador aí que é muito mimadinho. O cara tem um rei na barriga e a mídia fica colocando os caras num pedestal e os caras acreditam que eles são reis mesmo. Mas tem você pega que esses descer. Caras aí, RG, você quer pegar, por exemplo, o jogador, você tromba numa balada, RG? Velho, o maluco lá, um pé de rato, mano. O maluco que assinou o primeiro contrato agora com o clube grande. Domênico, o cara chega, mano, achando que é o Michael Jordan, mano. O cara chega, mano, mó nave. O cara já chega numa nave. Mas isso... Aí atrás vem os puxa-saco. Vem uma cambada de 10 puxa-saco atrás mas do cara. Mas não precisa nem assinar o primeiro contrato, viu, mano? Isso RG. Já começa lá embaixo, já é tá cedo. Ligado? Então, mano, eu acho que precisa mudar um pouco isso daí, porque antigamente o jogador ele dava valor, sombra no clube, e respeitava o emprego que ele tem, porque ele dependia daquele salário. Ele não era bem remunerado como é hoje. Hoje qualquer cabeçudo, Domênico, você fala de 200, 300 conto, o cara não quer ganhar. Eu sou cabeçudo. Ah, te catar você e sua cabeça. Mas já falei muito aqui também. Toca o programa aí, Sombra. Não sei, eu conheço a mãe dele. Ah, tá bom. Ele... nada. Ó, minha mãe tá ouvindo aqui, manda um beijo pra você. Não, não é. Beijo, não, mãe. Beijo. Minha mãe, eu sou mudei de assunto. Olha ele na linha aí. Ó, Motinha. Oi, você... chefinho. Onde você tá, Motinha? Ah, eu tô aqui na aclimação, chefinho. Ah, é? Mas tá caindo um pé d'água, velho. Então, nossa senhora. Você ia fazer o pedágio sem parar aí, sim, né? Sim, infelizmente não vai rolar hoje, mas semana que vem rola. Sim. Né, o pessoal tava esperando, muita chuva, muita gente chegando, né? Não dá pra todo mundo vir pra cá, né? Não é que eu sou de açúcar, mano, é que fica difícil pras pessoas chegarem. Imagina que você não tá acostumado ao trânsito, mano. Coberto, mas as pessoas chegando no seu Nissan... O Nissan não sobe dentro. É lógico. Não, com certeza, né? Imagina, mano, mas jogo do Brasil... Ô, Matinha, imagina amanhã no jogo do Brasil. Brasil e Argentina. O Mauro Naves ele fala, então, Galvão, não vou pegar a declaração de jogadores, porque tá chovendo. Tá brincadeira. Mas o cara tá lá no campo. Aqui é os ouvintes, mano. Tá vindo todo lugar. É difícil chegar. Os ouvintes. Entendeu? Os ouvintes. Ó, posso falar? Fiquei feliz com o São Paulo, chefinho. Fez a contratação sem avisar pra ninguém, sem alarde. É assim que tem que trabalhar, né? Eu só queria fazer uma correção. Que eu falei, ó, o jogador tá lá, ganhou vários títulos, etc e tal. Tá, na verdade, ele teve uma série de lesões e jogou muito pouco, tá? Contudo, não mudo minha ideia de ser um jogador tecnicamente muito bom. Não mudo muito minha ideia. Muito bom, né? É. Agora, é aquela coisa, né, Mota? Também se tivesse jogando e goleando, provavelmente não seria emprestado de graça. Não vinha, né? Infelizmente, não vinha. As coisas são assim. Mas continuo apostando que foi uma grande contratação. Tomara que aqui não tenha as mesmas contusões, né? Sim, eu acho que agora o Mac Memonte falou, né? Quem? Ele tava trabalhando, o Mac. Marcal do Cunha. É Mac, pra mim é Mac. Ah, eu chamo de Mac. Eu sempre brinco com ele. Que bobagem, hein? É que ele é pequeno. Eu não falei com você, ô tonto. Nossa. Tá muito felizinho hoje, né? Ó, manda um abraço pro Trump aí, Matinha. Meu Deus do céu, que mundo, meu Deus. Oi, será que agora vão conseguir dar visto pra você? Porque ele não tem visto? Eu não tem. Eu já tentei. Ó. Já tentou? Sem vontade. Já tentou? Eu já tentei. E foi negado. Não, mas isso quando era... Não, existe tentou e não foi negado. Se você tentou... Quando eu era de menor. De menor. Então foi negado, é isso? É, quando eu era de menor, eu fui negado. De menor. Hoje, com certeza, eu conseguiria. Mas peraí, quem foi com você? Mas eu tenho tesão de conhecer os Estados Unidos. Mas quem foi com você no consulado? O negócio é Europa. Quem foi com você no consulado? Foi o meu primeiro bofe. Não, desculpa, mas ele era o maior responsável? Sim. Não. Ah, que estranho isso aí. Pô, e Mota, fica ouvindo o programa que daqui a pouco desculpa. Tem musiquinha, sua homenagem aí, tá RG, vendo? Ah, o Mota é o tipo do cara que quanto mais fala, mais se enrola. Você acha que os caras iam dar autorização? O cara chega lá com um bofe. Com bofe. É lógico, meu bofe foi lá e me ajudou. Você tava com puta cara de tráfico sexual de menores. Bofe, né? Não, imagina, eu já era emancipado. Peraí, chega um velho com um menor de idade. Bofe. Quero levar o garotinho pros Estados Unidos. Você é pai? Gente. Não, não sou pai. O que você é, tio? Gente. Não, avô? Não. É. Primo, gente, não. Eu era emancipado. É. Escuta, eu era emancipado. Você sabe o que é emancipado? Ô, Mota. É quando seu pai, sua mãe vai lá e assina... Ser degolado, né? Ô, idiota! Fica com esse papinho. Não, eu nem quero conhecer. Bobagem. É aquele cara que vai na mina, vai na mina e toma fora e fala assim: ah, também não queria nada muito com ela mesmo. Ah, o único lugar que eu gostaria de conhecer os Estados Unidos assim é a Califórnia, que eu acho que deve ser top. É, então chupa. Você quer ir pra São Francisco, né, rapaz? A gente já sabe já. Qualquer lugar de São Francisco é legal, cara. É. Qualquer lugar, mano. Quem desdenha, qualquer lugar. Legal. Qualquer lugar. Maine é legal, Maine. Ô, Mota, eu sugiro a Alasca você é legal. A se vestir de rosa e ir bem no interior do Texas, viu? O Brasil também tem um pedaço do Alasca, sabia? Presta sorte lá. O Brasil também tem um pedaço do Alasca, sabia? Como assim? Ninguém quer ir pro Alasca, velho. É verdade, o Brasil tem uma base ali, porque o Alasca, ele é encarado, por mais que ele faça parte hoje dos Estados Unidos, mas ele é um país que pertence a todos os... Entendi. Entendeu? Base para estudos, né? Muito bem, Motinha. Entendeu? Mas o Brasil tem um... Ok, chefinho. Foi muito agradável e reveladora mais uma participação sua no Estádio 97. Se Deus quiser, aliás, chefinho. Falou? Mota, eu vou, mas olha, ano que vem eu vou fazer o possível para ir com vocês para... Só se for a grande turma, nós vamos pros Estados Unidos. Eu vou lá conhecer. Não, não faça questão não. A gente vai, você fica aqui fazendo grande programa, turma. Vivo daqui. É, Motinha, alguém tem que ficar aqui, viu? Tá bom, então, fazer o quê, né? Desde que não deixe cair o sinal, né? Ué, e outra, mesmo que você não queira... Mesmo que você não queira conhecer os Estados Unidos, faça um bem para a humanidade. Tira o seu visto americano, porque vai servir para que os Estados Unidos possam se defender, cara. Eles vão comprar tanques, rifles, granadas. É verdade, o dinheiro do seu visto aí vai servir para... Não, mas eu vou ter que ir lá porque eu tenho que visitar minha filha. Eu vou. Filha? Minha filha mora lá. Minha filha já é americana, ela é casada com um americano. Meu Deus. Larga de ser ridículo, amor. É verdade, a Flavinha, ela mora lá, mora em Miami. Minha filha. Tá, é verdade, é minha filha. Quer dizer que filha é só aquele que é sangue do teu sangue. É saiu isso? Do teu ovário esquerdo ou direito esse óvulo aí? Eu vou meu coração. Rádio. Se continuar com esse saiu papo do meu coração. Mas eu vou explodir. Saiu do meu coração. Mas foi você que criou. Tá no meu coração, isso não vale. Você que criou. Eu tenho que criar. Ajudei a criar. Ô, Mota, ninguém quer mais um ilegal lá, viu, meu? Mas eu não quero ficar ilegal. Quem disse que eu quero morar lá? Ah, para. A hora que você for, viver você vai tentar Dunnets. Ficar lá. Para, viver de Dunnets e cheeseburger, velho. Eu quero viver de croissant. Cheeseburger. Olha, com um monte de gordinho de croissant, tem lá, você vai adorar, Mota. Eu vou te falar. Na Europa também tem bastante gordinho. Nossa, eu não entendi a palavra, que ele juntou três palavras. Ô, cala a boca aí, Tom. Você não conhece esse dialeto? Não. Manda um abraço pra minha irmã que tá ouvindo o programa, Renata Landucci. Ela falou que tá no trânsito, alagada. O Silvano aqui também mandou várias coisas, além do abraço. Que isso? Ele ama a Renata. O Silvano falou, meu... O Silvano mora perto de hoje. Casa. O Silvano mora perto de casa. Ele mora na Sussumirata. Então, ele falou que ele vê ela passeando. Não, ouve aqui. Ele vai andar com o cachorro dele todo dia que eu passo. O cachorro que leva ele não aguenta a subida da Sussumirata no Morumbi. É uma perna. Como é que ele vai aguentar pegar uma menina de 23 anos? Silvano, pelo amor de Deus, vai. Você acha que ele fica na janela? É, ele fica na janela só vendo a hora que a Renata sai pra passear? Não, a Renata não mora comigo. Ele vê ela? Não, eu não sei, ele é louco. Deve conhecer ela de vocês falarem. Posso falar, meu? Ele é um stalker. Cuidado com o Silvano. O Silvano é um stalker. Ele dá like em tudo que ela faz. Tudo que ela faz, ele dá like. Ele é o primeiro. Mas o Silvano não é casado, pô. Então. Você vai ligar... Ih, a esposa dele é bonita. O Silvano não tem filho, cara? O filho dele tudo tem. Não, mas o Silvano, ele falou que a relação dele é aberta. Daqui uns 10 anos você vai ligar naquele ID da Discovery, vai estar a história do Silvano. Investigação Discovery. O bulinador do Morumbi. É, olha. Olha. Mas ele falou que a relação dele é aberta, gente. Para. É, então eu vou te pegar, gostoso. O Domênico disse que, dependendo, eu tô quieto. Todo objetivo justifica. Eu tô quieto, não falei nada. Tem razão, Dodó. Não falei nada. Então tá bom, Motinha. Tudo de bom. Beijo, obrigada. Tchau. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou o cara mais central aqui, mais centralizado do programa. Essa é a verdade. O cara mais tranquilo. O cara que é talvez um dos únicos ao lado do RG que vai pro céu. O resto aqui não tem conversa, não. Vocês estão rindo? Eu não vou pro céu? Você perguntou se o RG quer ir pro céu, por acaso? Tá louco. O dia que morrer, vai. O que quer ir pro céu, o dia que morrer, ele vai, ué. O RG outro dia falou assim, olha, se o céu é do jeito que dizem, eu não quero, não. Se bem que falou uma mentira no começo do programa, que eu não sei, não. Quando mente, Deus olha. É, Dodô, o céu não deve ser legal, não, Dodô. Você quer ir pro inferno? Mas agitadão, o bicho pega. O demo fica te espetando lá o tridente na bunda. Não tem nem fogo pra ele acender a churrasqueira. É, imagina. Bom, deixa eu falar aqui da Nissan. Se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, certo? A Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$699. Aproveite e passe em uma concessionária e conheça o lançamento do ano, o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras, com painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas sensacionais. Esse carro é incrível! Faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use a sua faixa, hein? Ó, participe também do Estádio 97, mandando a sua mensagem gravada pelo WhatsApp. O número 94-353-0150. 94-353-0150. Seu Estádio 97 também no oferecimento de English Live. Vamos falar agora de mais um produto da English Town, não é, Dodô? Ah, mas é com certeza. Porque é o seguinte, meus amigos, você agora que tá ouvindo nesse trânsito maluco, com essa chuva desgraçada que faz aquele trânsito ficar pior. Olha só, você tá afim de fazer um golaço na sua carreira? Então, olha, você quer driblar as dificuldades de conseguir aquele emprego melhor? Então, presta atenção, meu amigo. Antes de qualquer coisa, você tem que se virar. Você tem que ser craque no inglês. E a English Town é a maior escola de inglês online do mundo, agora é a English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar, conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, viu, RG? Sim. Lá na English Live você aprende em tempo recorde. Sim. Porque você pode estudar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, aonde você estiver. Sim. Por exemplo, tá no trânsito parado, mas tá muito parado. Você vai lá com o celularzinho e começa a estudar. Table. Estuda. Table. Você tem, por exemplo, um tablet do seu lado. Você Sim. pode estudar. Umbrella. Você tem um computador na sua frente. Todo mundo tem computador? Você vai estudar inglês, cara. Isso mesmo, 24 horas por dia, isso Sim. mesmo. Com a English Live, você não perde tempo, não perde nem dinheiro indo até uma escola. Porque, porque é o seguinte, RG, tempo. Sim. Sim. O tempo de que você vai levar com, esse trânsito agora para ir para uma escola. Sim, mas stop. Sabe? A English Live, o RG já tá começando a fazer e tá falando, hein? Yes. A English Live está sempre com você. Fala aí, você aí. Falando inglês não é show de bola, RG? Yes. Não tá gostando de falar inglês? Yes. É, então, meu amigo, faça como a RG. Ligue já pra English Live. 0800-719-1999. E se você falar que tá ouvindo a gente agora, você vai ganhar um descontão exclusivo, hein? Ligue já. 0800-719-1999. 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo, pra você mudar de vida. Estamos aqui com a campanha do Novembro Azul, certo? Né? Tivemos Outubro Rosa, agora é o Novembro Azul, e a gente pede que os ouvintes, os homens que ouvem Energia 97, Estádio 97, candidatem-se a participar do programa com Estranho no Ninho, mandando um e-mail para novembroazul@97fm.com.br. justificando qual a importância do Novembro Azul na sua vida, né? E um dos que escreveu para nós aqui para participar, e fiquei assim, quando eu vi aqui, eu falei, não acredito, ator global, Paulo Betti. Seja bem-vindo, Paulo Betti, aqui no Estádio 97. Grande Paulo Betti, velho. Boa noite, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um sonho, né? Porque, para falar a verdade, essa noite eu nem dormi esperando chegar esse momento aqui. Global. Gente, não é o Paulo Betti ator, é? Não é. É um homônimo. Homônimo. É verdade. E, assim, desejar uma boa noite a todos vocês aqui da mesa, a todos os ouvintes. Boa noite. Mandar um beijo especial para minha esposa que está ouvindo hoje. Legal. Amo ela. Eu amo ela. Aí, agora salvou. Hoje é dia de fazer o porquinho pular. Aí sim. Ah, é verdade. E agradecer a oportunidade. Falar que eu sou São Paulino, graças a Deus. Boa. Feliz essa semana aqui. Mano, você é um cara sensacional, velho. Você é um cara gente boa pra caramba. Mas eu tenho que mandar um recado aqui, velho. A Alexandra, que é uma amiga minha, Alexandra Batista, pediu insistentemente pra te mandar um chupa, cara. Aí, mano. As mulheres tão chegando nerd lá. Aí, mano. E assim, veio aqui já um monte de WhatsApp aqui. Manda um chupa pro mano. Manda todo mundo pro inferno. Deixa se comigo. O mano é o maior objetivo de chupas do rádio brasileiro. Verdade, acho que ele é um dos mais queridos do rádio do Brasil. Agradeço. É proporcional, amado. É o carinho do odiado. Né? Carinho do não odiado, jamais. Zoado. Não, amado, sou proporcionalmente. Não é odiado. Igualmente não. Zoado. E assim, puta de um privilégio conhecer a voz do rádio, que é o Domênico. Muito obrigado, Paulo. Ele é sensacional. Grande obrigado. Se a voz do rádio. Se tivesse uma voz, era do Domênico. Era do Domênico, com certeza. Ele vai te dar um CD. Porque acabou o programa, aí você só vai poder ouvir ele amanhã às 10 horas da manhã. Pois é, mas e eu ouço ele todo dia, velho. Então, muito obrigado. Só que agora ele tá com o esqueminha que ele te dá um CD ou até pendrive, que é uma coisa mais... Demorou, eu levo. É pras pessoas ficarem ouvindo no carro e ele vai falando. Não tenho isso. É como se ele estivesse conversando com as pessoas. Eu não tenho. Vem aí um projeto do Domênico que eu não queria falar, mas a gente tava até conversando, Salmos narrado por Domênico Gato. Não. É verdade. Salmos é Cid Moreira. Quem é Cid Moreira perto de Domênico? Cid Moreira é uma das vozes mais sensacionais. Domênico, peraí. Recolha-se a sua humildade. Não, mas Cid Moreira é ruim. Não é isso. Ah, bom. Se eu faltasse falar que Cid Moreira é ruim. Mas o Cid Moreira, ele tem um apelo junto aos mais velhos. Você é bem mais novo, você tem 40 anos a menos que ele. Que o Cid vai fazer. Cid vai fazer 90. É sério. Então eu tenho 40 menos. Ter 40 menos, uma geração mais nova vai querer ouvir os Salmos na voz de Domênico, não é? Exatamente, com certeza. Mas se fosse chamado, eu gravaria sem problema nenhum. Mesmo sendo ateu, né? Não sou ateu. Muito pelo contrário. É normal. Não, gente, qual o problema? Eu sou. Mas eu não sou ateu. Eu sou. Ele muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele acredita numa energia. Não, eu sou católico, não praticante. 96. Porém, e o meu santo é o Santo Expedito. Por falar em católico, deixa eu aproveitar aqui. Eu sou católico praticante. Mandar um abraço pro pessoal da paróquia onde eu participo lá, em Santo André, que eu sou de Santo André. É um andreense. Andreense. Qual o nome da paróquia? A paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Já começou bem. Além de ser Nossa Senhora, tá no Paraíso. Quem é o padre lá? Hoje o padre lá é o Vanderlei Nunes. Antes era o Vanderlei Ribeiro, que é um excelente padre. Também? Não é cabeleireiro. O Vanderlei Nunes, o cabeleireiro das estrelas. Ah, é? Não, e assim, eu vou falar pra vocês, a gente é abençoado ter um padre daquele lá, porque ele é o único padre exorcista do ABC. Você tá brincando. É verdade, ele é o único padre exorcista do ABC. Você já presenciou um exorcismo? Nunca presenciei, cara. Como ele tá há pouco tempo na paróquia, ele chegou lá um mês e meio, dois meses. Vamos chamar ele aqui de manhã pra fazer entrevista com ele. Ele tem que vir exorcizar o palhacinho aqui, né? É sério, cara, eu queria trazer um padre exorcista. A gente tá em busca de trazer algum padre que realize realmente exorcismo. É verdade, Sombra. Porque exorcizar o Mota. Quem não é que não se interessa pelo assunto, na verdade? Porra, sim, então, muita gente se interessa. Também. Eu acompanho, inclusive, série pela TV, o Exorcista, etc. Eu também. E tal, né? E como é um assunto que interessa, a gente queria trazer de manhã no Palhacinho, que é um programa com vários temas, né? Várias temáticas, cada dia uma temática. Pô, queria trazer um padre. Eu acho que ele viria, com certeza, viu, Sombra? Com certeza ele vem, sim. Eu vou conversar com ele. Dele aí, deixo, então. Eu deixo contato e aí a gente pede pra ele vir, mas com certeza. Não é vem. Zoeira, hein? Não é zoeira, é não, sério. Não é zoeira, mesmo. É sério. Não, sério, sério mesmo. É sério. É legal, vai dar um assunto bacana aí. É, ele é gente boa, ele é tranquilo também. Eu, com certeza ele vem participar sim, se chamar ele. E vem. A gente já trouxe agora, vários. Você é não exorcismo, mas a gente trouxe, por exemplo, os caça-fantasmas brasileiros que vieram aí. Vieram, ah, sério. É, vieram aí. Foi legal pra caramba. Puta programa legal, velho. Ah, legal. Trouxemos etólogos, ufólogos, etesólogos. É, o ufólogo. Então, você falou que eu sou tricolor. Pô, se eu sou católico, eu não posso torcer para outro time que não seja um santo, né? Tem que ser São Paulo. É verdade. Né? E quem você... torcer pro São Caetano. Não, São Caetano, mano, eu vou te falar. Os caras chamam de azulão, mas o verdadeiro azulão do ABC é o Santo André. Tá, que nasceu antes. A rivalidade é igual o São Paulo e Corinthians, por exemplo. Lá é, mesmo. É, a gente odeia o São Caetano. Mas São Bernardo, não? São Bernardo começou agora e já começou uma rivalidade grande. Já, né? É que o São Bernardo tem uma torcida muito grande. Coitado, São Caetano. Não sei se é porque é uma cidade metalúrgica, maior. Então é uma torcida grande. Mas quem manda no ABC mesmo é Santo André. Santo André é a maior cidade. E subiu agora para a primeira divisão e está na chave do Palmeiras, se não me engano. Olha, aí voltou. É o mais antigo, né? É o mais antigo. Mas agora o pessoal de São Caetano está extremamente bravo com o senhor. Inclusive porque São Caetano é eleita entre as melhores cidades para se viver no Brasil. Exatamente, mano. Mas é porque ela tem, o território dela é mínimo. São Caetano é uma cidade que não tem favela, não tem um motel, não tem nada. Por isso que o pessoal fala que é a melhor cidade para se viver. Como tem pouco, a população lá é pequena, então dá para prefeitura subsidiar o estudo, tudo isso aí. Agora, Santo André não, Santo André é bem maior, São Bernardo é maior ainda, territorialmente. Né? Porque assim, Paranapiacaba pertence a Santo André, né? Então assim, ela fica deslocada, não fica junto com o território, mas pertence a Santo André. Mas com relação a futebol, meu irmão, não tem jeito, Santo André é que manda no ABC. Tanto que quando São Caetano foi campeão paulista, acho que em cima do Ituano, se não me engano, foi até com o Muricy, né? Passou um tempo, Santo André foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Verdade. É um título que nem o São Paulo tem. Nem o São Paulo tem. É Santo André. Mas o São Caetano foi vice, quase ganhou a Libertadores. Olha, como é um título meia boca, se até o Santo André tem, mas ok. Exatamente, mas eu vou falar uma coisa pra você, Domênico. Aquele jogo eu torci muito pro Olímpia, velho. É mesmo, mas muito, cara? Mas muito. Pela rivalidade? Pela rivalidade. E teve um Campeonato Brasileiro, não foi? Com o Atlético do Paraná? Não. Foi vice-campeão também, né? Foi vice-campeão brasileiro. Até eu vi o Olímpia, né? Aquele jogo. Exatamente. E ganhou do Olímpia lá 2x1 e perdeu 2x1. É louco, imagina o São Caetano ganhar Libertadores e o Corinthians não. Ah, o Corinthians não tinha. Verdade, o Corinthians não tinha. São Caetano perdeu pro Vasco a final do Brasil. São Caetano dava tudo. Perdeu a final pro Vasco também. Mas ambos têm o mesmo número de finais, né? Quem? São Caetano dava toda a pinta de que seria... São Caetano e o Corinthians. Ah, igual, De que ficaria ali um time... Corinthians ganhou, trouxa. Um time legal, né, cara? Um time dando trabalho, né? É verdade, o São Caetano tem uma grande semelhança com o Corinthians. O principal título deles é paulista. Seu Fiosco. Seu Fiosco. O Corinthians, ele tem dois mundiais. O Corinthians é o time que mais venceu campeonatos brasileiros com mérito. Aprende aí, RG. Copa do Brasil, idem. Ô, mano, vamos falar que nem você sempre fala. Nem você acredita nessa mentira que você tá falando. Quem não acredita é um brincalhão, velho. Quem não acredita é você. Dois mundiais. Inclusive, paga uma rajada pro Corinthians aí, porque o Corinthians é o time mais valioso dessa pocilga chamada América do Sul. Ei! E pode incluir também a América Central e a América do Norte. Se é uma pocilga, o Corinthians tem que ser o que manda mesmo. Segundo a revista Forbes. Eu acho que as Forbes... Peraí. Vamos passar a informação pro ouvinte. A revista Forbes aqui, todos vocês conhecem, né? É uma referência no assunto dinheiro. É uma revista extremamente conceituada. A partir do momento que a Forbes, uma revista mexicana, extremamente conceituada no assunto, chega lá e fala, o Corinthians é o time mais valioso das Américas, vocês têm que respeitar e dar uma chupada. Ah, mas inclusive, se isso acontece, por que vocês querem derrubar o presidente? Eu não quero derrubar ninguém. Eu não quero derrubar ninguém, acho que o motivo é fútil. Inclusive, é lógico. Jornalisticamente. Se eu sou agora o cara que manda no BNDES... Eu já falo assim, é o mais valioso? Legal, pode começar a pagar o que deve. Vou pagar o estádio. Pode começar a pagar. Porque o nego que deve e anda de carro zero... Não pode não. Assim não. Não. Sabe o que é? A mesma coisa que o cara que deve 10 mil de condomínio, mas tá na piscina lá no condomínio. Curtindo. Pô, vamos pagando o condomínio, irmão? O cara mora de aluguel e tem uma BMW na garagem. O fato de você ter alguma coisa financiada não quer dizer que você tenha... Ter dívida não é crime, viu? Você tá pagando o mínimo do banco. Dívida não é crime, não. Inclusive, o fato de você ter algo financiado não quer dizer que você seja inadimplente. O Corinthians não é. O Corinthians tá calçado. Quando, juridicamente, né? Não importa, mas até agora o senhor tem que calar o bico. O senhor tem que calar o bico porque o Corinthians não está devendo absolutamente nada. Vamos ver. Vamos ver até onde vai. Que já foi combinado. Vamos ver até onde vai isso aí. Ô, estranho. Fala aí. Antes de entrar com os ouvintes no ar, pois São não. Paulo anunciou já a contratação do Wellington Nem. Qual que é a sua avaliação? Eu achei uma boa contratação, por ser uma pessoa nova, né? Um jogador novo, 24 anos só. E ganhou bastante coisa aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que foi uma contratação legal. Mas eu também insisto que o São Paulo deve investir um pouco mais, promover um pouco mais jogador da base. Sim. Que a gente viu que já deu certo com dois jogadores aí, né? Que é o David Neres. Tende a dar certo. É, tende a dar com certo, calma, né? É. Porque assim, a gente olha pro ataque, a gente vê aquele Chaves, é um cara esforçado. Mas não é um centroavante pro São Paulo, né? Eu acho que assim, ele faz gol, mas ele perde muito gol. Era pra gente ter arrebentado a galinhada. Desculpa aí, mano, mas é... Galinhada, seu fala... filoso. Galinhada. Galinha sua tia. Ah, juiz! E ele perdeu um gol feito contra o Cássio lá. Porque era pra gente devolver 6, 7, o que eles fizeram com a gente lá. É. Mas aí a misericórdia é maior. Na verdade, a gente... aqueles 6 que eles fizeram, na verdade, foi um troco do que a gente tinha dado já. No 6-1, é verdade. Ah, mas vocês não viveram nessa época. Eu vi o 6-1, vocês viram o 6-1 que você alega que o São Paulo deu no Corinthians? Então chupa. Aí a criança aí, que fala que o melhor título da vida deles é o título lá do Gabiru 77. Gabiru 77, seu filho. Ele também não vivenciou. Respeito o Basílio. É verdade. Ele também não vivenciou. Qual a sua idade, mano? Eu tenho 34. 34. É, não vivenciou. A criança nasceu em 82. Não, mas eu não vivenciei. De fato, eu não vivenciei. Tá chupa, não só fala. Que eu exalto o Basílio, porque eu não preciso ter visto o Pedro Álvares Cabral chegar aqui pra descobrir o Brasil, se eu não preciso, segue. Eu não divergência preciso ter sobre visto o meu time ganhar. Mas você não pode comemorar. Você pode estar o fato, mas você não pode comemorar, seu vacilão. Porque eu não preciso ter visto o Cabral. Ué, você não, ué, você não viu... Lembra a história. Peraí, onde você viu esse lance? Foi o Léo Batista que passou, ó, vamos aqui, a goleada do São Paulo. Você não viu, seu comédia? Mano. Eu vi o Corinthians enfiar 6 no teu lombo. Ô, mano, você tá falando que quem não viu não pode comemorar? Então 77 pra você não existe. Não, mas peraí, não existe. Eu não comemorei 77. Eu exalto o Basílio aqui pelo significado histórico que ele tem aqui pro meu país. Eu exalto os 11 jogadores que traçaram a galeada lá na década de 30. Eu exalto os 11 jogadores que tiveram. Quer falar o que, seu comédia? Inclusive, o seu timinho aí que tava brigando por Libertadores o ano que passou, o Corinthians do Domenico Gato, com o time B, com o Romero, deitando e rolando nesse catado aí que você torce. Vai de catal. Lembrando que aquele time do São Paulo que passou a régua na galeada na década de 30, Bambi, era o time C do São Paulo. Time C, né? Era o time C do São Paulo. Isso aí você pode falar o que você quiser, você não viu. O São tá jogando Paulo palavras ao vento. Recém-fundado. Exatamente. Recém-fundado em 30, depois 35 novamente. É, então, aliás, recém-fundado não. Graças ao Corinthians e Palmeiras, vocês não quebraram pela terceira vez e fecharam de vez a atividade. Ah, legal, mano. Até concordo com você. Mas também vocês têm que dar graças a Deus de jogar a segunda do Paulista, porque o grafite salvou a alma de vocês lá, né? Eu convoco o torcedor do São Paulo. Gente, a gente pode agora retribuir isso com barricas para os caras ajudar a pagar o estádio. Exatamente. Não é verdade? Que vamos passar um rico danado. O mano, no fim do ano, vai querer alugar casa na praia, vai querer comprar imóvel em breve. Tá lá, torcedor Corinthians, tudo no Serasa. Serasa teu fioso. Vou tentar ajudar os caras. Serasa teu fioso. Eu não quero ver o mano. Graças a Deus, o Corinthians nunca dependeu do rival pra pagar as contas aí no fechado. O mano passando necessidade. O seu time já precisou de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians nunca precisou de São Paulo. Junto o meu Santos, o Santos da RG, o Palmeiras, o São Paulo, compra o Canindé e dá pro Corinthians. Já que tá vendo, pode ficar com o estádio aí de vocês. Muito bem, boa ideia, boa ideia. É verdade, é verdade. O Corinthians não precisa de esmola dos rivais, seu time já precisou. Precisa sim. Ah, você vai ver. Oh, precisou. Nossa, vai. Não corre pro alto não, porque precisou. E foi uma boa. Você gosta tanto meu de ler, entra nunca... aí, ó, jogo das barricas e lê a história. Meu time Mané nunca precisou ter presidente na República pra ter relevância na história. Exatamente. Meu time também não. Não, e foi bom que o Azedão falou de comprar o Canindé da Corinthians, porque já que o Mano fala que tem que ajudar a Portuguesa, então aí, comprando estádio já tá ajudando os dois. Mas os dois já. Exatamente, dá o estádio pros caras e ajuda os dois. Muito obrigado pela sua participação, a sua vinda aqui no estádio 97. Os caras vão te falar de Bambi, aí os caras toda hora Corinthians. Cara, paga um pau mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no estádio, vamos conversar bastante aqui durante o programa, sinta-se à vontade, tá bom? Beleza, eu que agradeço. É isso aí. E vamos aos primeiros ouvintes no 3284-7097, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também oferecimento de English Live, inglês ao vivo, para você mudar de vida. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, o Extra é gol. Quem ligar e disser só o Estádio 97 me leva pro Salão do Automóvel, concorre no final do programa um par de ingressos pro salão, tá bom? Vai tocar o Asdrubal! Meu Deus, que é isso? Afe Maria! Vim ver aquele moço mal vestido. Não, não pode ser. Servindo de palhaço a molecada. Não sabia que no Moreno e Moreninho, velho. Moço mal vestido servindo Moreno de palhaço. Moreno e Moreninho. Moço, Moreno e Moreninho. Mota, cara. Essa moça. Olha, tema do Mota. Não é o Moreno e Moreninho que canta isso aí? Não sei. Você que é o rei da história? Não, mas tô em dúvida, mas eu acho que é. Moreno e Moreninho. É mesmo? Aí era RG. Moreno e Moreninho. Não, mas se você parar pra analisar, cara, é que vocês não gostam muito do ritmo da música sertaneja, mas todas elas têm conteúdo, cara. Não, você parar pra analisar a letra, cara, parece que Monteiro Lobato que escreveu. Eita! É, parece que foi o Carlos Drummond de Andrade. É, em alguma coisa eu concordo com o mano, né? Aí, ó. Tá vendo? Boa. Alô! Ai, ai. Alô. Boa noite, amigões. Boa alô. Noite, amigões. Boa noite, quem é? Luiz Carlos Salles. Luiz Carlos Salles. Quantos anos tem? Está bem animado. Já tem a ficha, Salles, né? São Paulino. São Paulino, então fala com o... Graças a Deus. Então, o estranho hoje, o Sombra. Nossa. Conversa Bambi. Com os caras aí. Ai, Bambi. Que isso? Trouxa. Como assim, trouxa? Ai, otário. Que isso? Que isso? Opa! Que isso? Louco? Ambos manerem. Ambos manerem. Manerem. Tá louco? Ai, ai, ai. Já sossegou o faixa aí, ô trouxa? Não, você não é. Aí, mano, seu frango. Libertadores, Domingo. Cartão amarelo pra você aí. Pô, amarelo? Pô, amarelo, Júlio. Aí, ouvinte sem noção. Cartão amarelo pra você aí. Ai, que pena. Mais uma troca de ofensas, o juiz vai sacar o vermelho. Então, mas pra mim é bom, sabe por quê, Sombra? Mais porque... uma é vermelho. Então, mas pra mim é bom. Porque eu tiro ele do jogo, eu fico fora 5 minutos, ele não participa mais. Aí, quer continuar, ô vacilão? Quer continuar, ô prego? O juiz, sabe quando ele tá acompanhando o lance, mas com outro olho tá vendo o que tá se passando? Ah, ó. Então, quer continuar ou sossegou o facho? Você que sabe, mano. Vacilão. Ué, você que sabe. Vai, vacilão. Agora tá mijando aí, ô prego. É, para, para. É Libertadores, velho. É Libertadores, para. Ó, Domingo, vou expulsar, quer ver? Vou expulsar. Ué, vai chamar o papai? Não aguenta o tranco, não? Aí, mano, menecinho da mamãe. Toma um cartão vermelho. Tomou vermelho. É isso aí. Um galinha, não. Agora você manera, porque ele foi expulso. Se você agora for pra cima, vai tomar vermelho também. Tá bom, parei. Ah. Não pode falar, cacete. Não pode falar, você. Não pode. Não pode, não. Ô, Luiz. Oi, tudo bom, Sombra? Beleza, também tá aqui o Estranho no Ninho. O Paulo, Bete, que não é o ator. Tricolor, graças a Deus. Hoje temos um fato novo no São Paulo, a contratação do Wellington Nem. Gostou? Eu tava escutando vocês, ao mesmo tempo eu tava vendo aqui na internet, aqui, ele dando declaração, tudo. Pelo pouco que eu já acompanhei, ele é um baita jogador, né? Ali pela esquerda, né? Não sei se é esquerda, é um jogador de lado de campo. É, mas pra esquerda, né, Sombra, não é? Não sei. É, mas se a gente for considerar perto do que tem disponível no mercado também, a gente pode ficar feliz, né? Mas que seja esquerda, é o cara que vem pra ocupar aquela faixa de campo, eu entendo, no lugar do Kelvin. É. Que acho que não fica, né? Ah, duvido. Jogue bem, né? Lógico, se o Kelvin ficasse, eu acho legal. É. Mas o Porto só quer vender. E é muita grana, né? Muito dinheiro. Muita grana. E o Kelvin, ele alternou muito, né? Verdade. Eu lembro de uns 2, 3 jogos bons dele só e nada mais. Foi Libertadores contra o Palmeiras. Mas também naquele jogo da Libertadores de 4-0 contra o Toluca, né? É. Todo mundo jogou bem naquele jogo. Até o Centurion jogou naquele jogo. Até o Centurion, é verdade. Aliás, então, um belo gol. Não dá, dois belos gols. Eu tava lá com o Fernando. Deixa eu mandar um abraço pra ele. Fernando Rigato, meu companheiro de futebol de quinta-feira. Boa. A gente tava lá, a gente assistiu o jogo. A gente saiu até meio extasiado. Falou, porra, não é possível, né, meu? Que o São Paulo jogou desse jeito e vinha tropeçando e vinha aos tranco e barranco. Mas também foi só aquilo, né? Jogo do Centurion, né? Acho que foi o único bom dele, né? É. E engraçado, o Cueva é do Toluca. Era do Toluca, né? O Cueva era do Toluca, é verdade. Isso foi uma boa contratação. Eu nem lembro se ele jogou aquela partida no Morumbi. E eu acho que não, porque eles vieram com o time reserva, né? Lá ele jogou. Lá ele jogou. Mas aqui eles vieram com o time reserva, acho que tava sem uns 5 ou 6 jogadores titulares, e aí ficou até fácil. Aliás, comenta-se que a contratação do Cueva, inclusive, se deu ao final do jogo, o início dela, que o Pintado já teria entrado no gramado e falou: vem aqui, rapaz, vamos conversar que a gente quer saber aí quanto você custa, etc e tal. Essa foi uma excelente contratação. Pelo menos é o que diz a lenda, né? pelas lendas do futebol. É sempre assim, São Paulo sempre age assim, ele gosta, ele observa, ele chega no cara, ele bate um papo, né? O pessoal de São Paulo é inteligente pra esse tipo de coisa, né? De vez em quando erra, né? Faz umas centurion aí. Eu acho assim, aquela coisa do São Paulo, o São Paulo acerta, o São Paulo isso. Desculpa, isso aí ficou num passado. É, bem distante ainda. O São Paulo tem errado, tem acertado, como todos os outros, hein? Como todos os outros. E tem time que tá acertando mais do que a gente, né? O Palmeiras é um caso deles, né? O Santos é um que realmente tem uma margem de aproveitamento em acerto de contratação, eu acho muito melhor. É verdade, é verdade. Sem contar que revela muitos jogadores na base, né? Eu acho que desses estrangeiros aí, o São Paulo acertou muito aí nesse Cueva, nesse Chaves. O Chaves passou uma fase aí 10 dias, 10 jogos sem fazer e tal. Mas o cara é lutador, o cara é brigador, ele vai pra cima, ele agora, bate no gol. O Buffarini também foi uma boa contratação, né? Buffarini sim, mas o Buffarini não é daquele tipo de contratação que você fala, ah, não sei. Ele já era certa, quem né? Quem acompanhava o Buffarini sabia que se tratava de um bom jogador. É, o Mano sempre falou aqui. O Mano sempre foi um dos que mais falou, quero o Buffarini no Corinthians, se o Buffarini vier pro Corinthians, vou me rasgar inteiro. É a carinha dele, né? E o Buffarini acabou vindo pro São Paulo, foi um problema, dentro da rádio, o segurar a criança. Se rasga por qualquer coisa. É. Mas o Buffarini realmente falou. Agora, deixa eu fazer uma hipótese. O Chaves está emprestado para o São Paulo. Como o Centurion está emprestado ao Boca. Se no ano que vem o Boca propusesse a troca simples de um pelo outro, que eu não tenho a menor ideia se é possível, se envolve muito é agente, procurador, intermediário. Futebol hoje é aquela coisa, né? Só falta tirar visto americano pra você contratar jogador. Dependendo de mim, onde é que tem que assinar. É. Vocês topariam a troca simples, um pelo outro? Fácil. Eu acho que dá sim pra encarar, hein? Fácil. E eu trocaria. É, acho que dá pra encarar. Porque dá pra ver a diferença, pô. O Cueva, ele arma, ele Cueva corre, não, Chaves. Você quer dizer? Chaves, não, só, tô falando do Chaves. O Chaves, é. Tá. O Chaves... Pelo Centurion. É. O Chaves, pelo menos, é o seguinte, né? Eu percebo os jogos dele, ele perde gols, mas ele chuta, ele vai pra cima, ele busca a bola, ele ajuda no atrás, ele vai na direita, ele vai na esquerda, ele procura se movimentar, tá sempre ali na área, tudo, na entrada, lá dentro. Ele é briguento, ele é um cara chato. Dele, né? Eu acho que valeria a pena, sim, melhor que o Centurion. Agora, a gente tava falando com esse programa aqui do Michel Bastos. O que você acha, Sombra, de pegar o Michel Bastos querendo, hein, cara? E pegar agora o goleiro do Vasco e o Nenê em troca? Seria uma boa troca, não seria? Porque aquele goleiro do Vasco é bom. Eu acho que o Vasco era um time legal pra fazer esse tipo de troca. Né? Aí. Ele tá na segunda lá, meio embaixo, quase não subindo. Eu trocaria Nenê por Michel Bastos. É o Martins? O Martins, o goleiro, esse aí mesmo. Cara, mas uma coisa que eu não acredito é que o São Paulo vai investir em goleiro. Eu também acho que agora não. Vai, olha, anota o que eu tô dizendo. Isso é meu palpite, não é informação. Vai ficar o Ricardo Gomes de técnico. Vai ficar o Ricardo Gomes de técnico e vai ficar o Denis no gol. Eu também acho que é isso. O São Paulo não vai fazer grandes mexidas em termos de direção e goleiro no começo do ano, mas com certeza não vai. E com certeza não vai. Até porque o Denis nos últimos jogos mostrou que segurou as pontas pra gente lá, né? Uma vitória contra o Santa Cruz lá no estádio deles lá. Eu lembro que no último minuto ele defendeu um pênalti, São Paulo ganhou 2-1. E teve alguns jogos, que nem você falou uma vez também, que teve uma pesquisa aí, que parece que ele foi o goleiro que mais defendeu bolas difíceis. Até então, né? Ele tinha feito. Tava bem. O problema do Denis é o seguinte, que ele fez defesas realmente muito boas em alguns jogos do São Paulo. E defesas que eu qualifico até como impediram o São Paulo de estar com uma pontuação pior. Verdade. Poderíamos estar pior na tabela. Podia estar pior na tabela. Contudo, o Denis falhou em gols que você fala, puta, meu, como que falhou nesse gol? Mas, Sombra, será que aí não entra a defesa também falhar? Não. Tá, e deixar o cara nervoso e ele acabar falhando também. Desculpa, cara, eu acho que a defesa do São Paulo tá boa. Não agora, depois que acertou. Eu tô falando assim, antes, que não tava certa. Não era o Rodrigo Caio com o Maicon, não era o Maicon. Mas, não era, amigão... Não tava aquela indefinição de defesa, de Lucão, de não sei quem, entendeu? Mas, Breno, Lucão, pá... Rodrigo Caio, Mauro jogava um, outro. Cinco, seis defensores diferentes em dois, três jogos. São várias coisas, né? Era uma defesa em formação, é verdade. E ele também assumindo um novo posto. É. São coisas que se complementam. É o que você agora fala e todo mundo fala. Pô, meu, substituir o Rogério, cara, é um baita. Mas eu acho que a prova de fogo dele vai ser o seguinte: se ele passar por um campeonato paulista no ano que vem, fazer um grande campeonato paulista, sem esses frangos, sem essas falhas. É. Eu acho que o São Paulo ainda vai dar esse crédito, vai, entendeu? E vai usar até esse contexto eleitoral para depois chegar e justificar uma possível mudança. Não, mas o que é? Pô, agora, nova gestão. Ah, olha, se é o Leco, ganhei, etc. O goleiro não foi bem. Ah, não foi bem. Acho que a própria direção do São Paulo, ela vai querer um embasamento para chegar e falar assim: ó, você concorda comigo? Ó, você, Campeonato Paulista, você falhou de novo. Né? Acho que eles querem um tempo a mais pra ter uma base e chegar e falar assim: não, olha, cara, dê uma chance que você queria. É, e pra falar de zaga também, quem teve Júlio Santos e Jean na zaga, hoje a gente tá no céu, né? Porque, nossa, aquela zaga era terrível. Você tá de brincadeira, né? No ano passado tinha o Lucão. Ah, Lucão. Lucão a gente nem conta, né, Sombra? Porque esse cara é meio misericórdia. Quem falou que ele joga bola? Chegamos a jogar com o Bruno Vini, com o Lucão, você tá de brincadeira. Bruno Vini, velho. Hã? Bruno Vini. É, não sei se você lembra, Sandra, que eu liguei uma vez, o estranho também que eu falei, né? É, enganaram o Lucão, falaram que ele jogava bola. Enganaram. Ah, mas aí que tá, desculpa, é que assim, já vi jogador frequentar todas as seleções de base e não vingar. São Paulo teve um zagueiro de seleção de base chamado Boni. Anos 80, isso aí. Não vingou, gente. Se eu não me engano, esse Boni, ele era até da seleção que tinha o Dunga. Seleção Olímpica, que tinha o Dunga, etc. Isso, e tal. Anos 80, isso aí. Não vingou. Tem cara que é da base e não vinga. Não adianta. O tal do Renatinho era mais famoso que o Kaká. Olha onde foi parar verdade, o Kaká. E verdade. Olha onde foi parar o Marco Antônio também, né? E o Harrison Marco também. Marco Antônio, o Harrison. O Kaká era reserva do Harrison. É, exatamente. O centroavante era Oliveira, né? Oliveira. Era o Moreno. É. Vô Mauro lembra bem das coisas, hein, o empresário dele, viu? Você conhece o empresário? É, ô, Vô Mauro, me arruma um biquinho lá dentro, lá no Vô Mauro. Você vota lá no São Paulo? Você quer que eu vote em quem, Vô Mauro? Não, mas você é sócio lá? Não sou. Então vai te catar. Ah, vai. O Vô Mauro só arruma um biquinho pra quem é sócio, né? Pô. Senão como que ele vai eleger os candidatos dele? Eu tava dizendo lá, viu, Vitor, que tem que tirar os sócios de outros times lá. Tem que fazer uma peneira. Quem for Mas não pode! Claro que pode. Porque eles votam tudo errado. Pra quê? Pro São Paulo. É, tem que. Tudo quanto é galinha. Faz cantar o hino antes da eleição. Escola do Vô Mauro é do Patrício. Vocês estão loucos. É. Ô, Vô Mauro, São Paulo Futebol Clube é um clube aberto a todos os torcedores. Isso é louco. Não, eles podem ir lá, mas não votam. Mas eles votam para o presidente do clube. É como o brasileiro querer votar lá nos Estados Unidos. Vai atrapalhar o país, não conhece. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou contra, viu? Ô Luiz, um abraço para você. Quero fazer meu chance, Sombra. Ah, faça. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear. Ai, meu Deus, deu branco agora. Só Bozano? Bozano me garante um barbear. Não é. Ai, que pena. Errou. É isso, mano. Não. Errou, que pena. E olha, infelizmente, só o Mano é que tem o direito, por ele ser o homem Bozano do programa, só ele tem o direito de dar a dica pra ganhar o prêmio, cara. Ô, Mano, tá vendo? Você errado, mano? Tô mesmo, tô errado. Não, mano, na realidade, eu jogo com você, mas eu gosto de você. Ah, pinico. Então eu faço o seguinte, fala, mano, meu mestre, me desculpe. Não vou. Ah, vou que pena, então. Não, ah, fazer véio. O quê? Mas vai continuar fedendo. O estádio 97 me leva para o salão do automóvel. Ah, esse ele tá concorrendo. Então, e você tem meia hora pra vir buscar o prêmio também, porque se não vier em meia hora, o ingresso automaticamente entra no triturador, cara. Ajuda o cara, mano. Hã? Eu já ajudei, eu falei oi, boa tarde. Ajuda ele aí, mano. Nova linha Bozano. Me garante. Falta um número aí, ó. Falta um número aí que a gente foi campeão da Libertadores Mundial. Só a nova linha Bozano me garante. Vamos lá. Três vezes mais proteção e diversão. Oh, aleluia. Acertou. Aí levou um kit top do desodorante Extreme. Falou, galera. Tá bom? Gente, falou. Obrigado aí. Mais falou, velhinho. Aí. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês aí. O programa tá sensacional. E ó, Domenico. Opa. Ó. Fala, meu. Parabéns. Com certeza vocês já são campeão. Sou São Paulino, mas dou meu braço. Não, não, não tem nada de campeão, não. Parabéns. Já é, já é. Ah, não tem nada. Você falou um negócio que é verdade, que eu fui ali no café, tava ele, o Vilelli e outro rapaz ali combinando em qual rodada ia ser campeão. Não, fica quieto. Fica quieto você aí, eu sou trouxa. É, vai se ferrar, ó. Chupou trouxa. Vai, eu vou sair na chuva pelado com a sua mãe, rapaz. Ah, juiz! A mãe! Vai, pegou o quê, minha irmã falecida, otário? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. E manda um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo, né? Galera que me conhece, que se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou esquecendo alguém aí, o Salles aqui da Nossa Senhora da Paz. Você também, ouvinte, quando você participa da paróquia lá em Santo André. Santo André, né? Eu não sei se você conhece, eu participo aqui na paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, aqui no Parque do Carmo. Ah, Parque do Carmo, Zona Leste, pertinho de Santo André, aí conheço. Santuário Nossa Senhora da Paz? Conheço. Eu sou daqui, então vem aqui. Você está convidado para vir aqui participar, conhecer nosso. Vamos sim. Vai, você precisa rezar mesmo, hein, velho. Okay. Pra Deus te perdoar. E tem aí o Santuário, Esporte Clube Corinthians Paulista, que é em Itaquera também, na Zona Leste, velho. O quê? Viu? Paga uma madeira lá, ô palhaço. Paga uma madeira aí, inclusive, ô trouxa. Deus não gosta de você. Você pode rezar o quanto você quiser quando você chegar no inferno, velho. Ah. Deus vai apertar uma descarga, velho. E você vai rodar durante toda a eternidade. Inclusive, não quero mais falar com você. Tchau. Ah, cortei. Juiz. Cortei, não vai responder nada. Tchau. Acabou. Mas você cortou ele? Mesmo, você não pode ir. Deixa o saco do cara. Mas você tava fatiada no cara. Já falou tá muito. Perto do botão lá que o palhaço usa, né? É, mas é que tá. A gente tem o poder aqui de vetar quem a gente não gosta, não. Né? Já ganhou o prêmio, já. Ó, peraí. Você quer mandar um abraço pra sua paróquia? Manda aí. Entendeu? Manda aí um abraço pro padre da sua paróquia. Qual que é o nome do padre? Ele não escuta. Aí acabou. Ai, que pena. O padre não ouviu o abraço. Não ouviu porque você é um pecador, velho. Deus não gosta de você. Isso, mano. Oi, diga. Você é santo, você é hipócrita. Ah, mas quem mais? Fala. Apareceu falando. Pô, caiu. Pera, ó, ele fala e você cortou a voz dele. Não, mas não pode. A voz dele, Domenico. Vai e volta. Não pode. Pode sim. Bando. Vamos agora. O bando é rápido aqui. Fala Datena. Grande Datena. O bando nada mais é do que a Batsudaga do rádio. Eu não. Vai cortando. Cortou o cara inteiro. Cortou o vídeo, de sacanagem. Era essa piada, Bando. Mas aí também ninguém nunca mais falou nada, né? A outra, de vez em quando, ainda tem o indulto, né, de alguma coisa. Essa daí não sai mais, mano. Essa já era. É verdade. Essa não sai mais, mano. Bom, vamos lá trazer mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E, ó, quem ligar e disser só o Estádio 97... me leva pro Salão do Automóvel, concorre no final do programa a um par de ingressos para o salão, tá bom? Olha aí, mensagem chegando no nosso WhatsApp. Não mandou ainda a sua mensagem? Grava aí, cara, é legal demais. 94-353-0150. 94-353-0150. Boa tarde, galera do estádio. Aqui é o Edu Tricolor. Sombra, nosso Tricolor já começou fazendo M, hein? Brasil, Wellington, nem. Com esse cara é nem paulista, nem brasileiro, nem Copa do Brasil. Tá, vai ser uma vergonha novamente, hein? Abraço. Ô, rapaz, acho que você já ouviu minha opinião, né? Totalmente contrária à tua. Olha, pode até dar errado, viu, Sombra? Mas que ele é bom, ele é, viu? É. O Wellington Nem. É, eu fiquei feliz. Você gostou, vô? É bom. Bom jogador. É bom, você gosta? Olha aqui, que essa contratação agora você vai votar em quem? Não, que administração do Leco, viu? Qual a nota do Wellington Nem? Ah, do Leco, 10. Não, do Wellington Nem. 10? Ah, do Nem, 9,5. 9,5? Ah, porque tem aí... Mas pra quem não te conhece... 9,5? Vô Mauro, as pessoas já sacaram que você é São Paulino, mas pra quem não... São Paulino. Você fala tanto... O que você é do São Paulo? O time da fé. Não, mas você é o quê no São Paulo? Hoje eu sou suplente... Puxa saco. Ai, que bom. Hoje eu sou suplente do suplente e aconselho. Suplente do conselho. O Alfredinho tá lá há 3 anos. Se ele morrer, aí entra o Alfredo. Sim. Que é o filho dele. Ah. Se o Alfredo morrer, aí entra eu. Você sobe. Mas acho que só não entra mais um filho do Alfredo porque não tem o segundo filho. É Alfredo. Alfreda. É. Ah, entendi. É o apelido dela. Ela chama Carla Alfreda. Carla Alfreda. Mas ela é corintiana. E a gente expulsou ela do clube. Excluiu da família. Não, do clube também. Ah, é? Porque ela tem o... Ela não passa Natal com vocês, então? Ela passa no quarto do lado, né? Ah, tá, entendi. A gente deixa ela quietinha. E quem quer te encontrar no clube, você fica fazendo uma social lá no clube, política. Encontra você onde? Hoje é quarta. É. Hoje eu corro na pista de Cooper. Eu corro... Você corre? Eu ando. Mesmo? Você tá correndo, né? Isso é uma coisa que eu sou contra. Você sabia que qualquer um pode entrar... Você contra correr na pista? Não, isso eu sou a favor. Mas qualquer um pode entrar e correr lá, você sabia? Como qualquer um? Se o cara é sócio, ele pode correr. Não, na pista de Cooper, você pode entrar e correr de noite. Ah, é? Tinha que mudar isso. Independente de ser sócio ou não? Não, é de qualquer time, traz mal a gouro. Eu falo isso há 3 reuniões. Mas se o cara é sócio, ele pode. Não é só sócio. Se ele estiver na rua e quiser qualquer entrar. Qualquer um entra lá. Qualquer um entra. Ah, mas. Por exemplo, você é sócio de lá, RG. Mas é um benefício às pessoas. Não, mas tem que só São Paulino. O benefício é o nosso estádio, a gente que paga a luz. Mas qual o problema de você promover a saúde para as pessoas? É igual o Neymar dividiu o jatinho lá. O São Paulo está dividindo o estádio lá com quem precisa fazer exercício. Eu falei, o São Paulo quase caiu por causa disso, que traz mau agouro. Porque deixou as pessoas na pista de Cooper? É, os do outro time, corintianos, palmeirenses. É mesmo? Não pode, eu já tenho falado isso, Sombra. Desde que abriu isso, São Paulo leva não mal a cor, meu Deus do céu. Vou mal. Olha. É olho gordo. Você é muito radical, vou mal. Não, muito pelo contrário, eu não voto no Trump, não. E eu conheço gente que me liga e fala ali, meu, esse vô Mauro é igualzinho. É igualzinho, é. Mais mensagens aqui no Quem nosso... te ligou pra falar isso, o Rogi? Não. O Rui Branquinho. Jamais falaria. Ah, você é uma boca de graxa que eu tô ligado. Na boca de graxa lógico não sou que eu, é. Viu? Lógico amigo, que é. Amigo, eu sou meu, viu, amigo? É. Mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio, é o Anderson de novo de São Paulo. Fica aí mais uma pergunta aí. Vocês viram o que o Trump falou lá quando ele viu que tinha ganhado as eleições? Não. Palmeiras, don't I have work? Oh, de novo, você é velho. Não, pera aí, vai. Vamos ser sinceros. Ó, primeiro que essa piada é um rio mal feita. Tem as piadas melhores do Mundial. Segundo, que zoar isso do Parmeira é igual chamar o Trump de pobre. Porque o Parmeira tem Mundial, né, Lolo? Ah, não deixa, tem, velho. Não tem, vovó. Presta atenção, vovó. Mas você perguntou pro Domênico. Vovó, presta atenção, presta atenção. Você vai os perguntar caras, se você vai zoar o Parmeira. Vovó, presta atenção. Eles não têm o que falar mais do Palmeiras. Como não? Não tem nada. Aí não fala tem. Que o Paulo Pobre não tem, comprou. Não tem, aí vem as bobagenzinhas. Então deixa esses bobinhos brincar aí, os trouxa. Mais mensagens. Boa tarde, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o João Paulo aqui, mano, de Guarulhos. Queria dar um recado pra vocês aí, ó. Vocês olharem aí na janela, vocês vão ver o estádio do Corinthians passando aí fora com essa chuva aí, mano. Avisar esse prego aí, ó. Ah, mas aí sim, o vídeo merece um prêmio. Primeiro. Aí é que tá a criatividade. Avisar esse animal aí, ó. Primeiro, parou a chuva já. Avisar esse animal que parou lugar, a tá chuva. Ainda. Segunda coisa. Arena Corinthians, pra desespero de vocês, foi vítima novamente aí de boatos maldosos por parte da mídia. Piada, gente, a chuva passou, mas o estádio empacou aqui no MASP, cara. Ai, tá parado ai, no MASP encostado. Vou falar já que vai parar no seu traseiro. Juiz. E essa nossa produção era tão fantástica, cara, que olha, se o ouvinte preparou a piada, cara, já tem até música. De estádio era virgem, quase sempre a gozação. Então o Lula virou sócio, mas a casa vai cair na radial. Parecendo um precipício, deu ruim na tubulação. Construído com areia e o entulho do verdão. Comemorei a casa pronta, sem pagar nenhum tostão. Que dureza, tá atrasando a prestação. Vai devolver. Eu tô ficando sem casa, desfez. Eu tô em casa outra vez. Estádio 97. Eu tô ficando sem casa de vez. Eu tô ficando sem casa outra vez. Sensacional. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa música vai ganhar o prêmio do Oscar da Música. O Oscar da Música. Uma babaquice. Uma babaquice. Mas é uma das melhores que eu vi em toda a minha uma vida. Uma falta de respeito. Vou tá tocar certo. No casamento, isso aí. Pode me repassar aí. É engraçado, cara. Engraçado. Eu vejo de vez em quando aí caindo um tijolinho daqui ou dali da Sagrada Família. Ninguém faz paródia. É isso, com tijolinho. Eu vejo peraí, de vez em quando aí. Você torce pra Sagrada Família? Não. Você torce pra Sagrada Família? Você torce. Não. Então chupa, mano. Não, é escroto. É escroto. É o tipo de comportamentozinho que deveria ser revisto. É nojento. Ah, esse aí é. Esse aí. É o estádio do Picasso. Segue no meu Instagram isso aí que eu recebi esse vídeo. Estádio do Corinthians caindo nas cataratas. Bagulho escroto, bagulho escroto. E outra, vocês estão aqui tentando criar uma situação que não existe. Esse como tipo de negócio, vazamento, etc e tal. A própria Odebrecht, através de nota oficial, inclusive até o próprio técnico da Sabesp que foi lá, atestou que não existe nenhum tipo de vazamento no cano da Sabesp. E a própria Odebrecht disse que esse episódio aconteceu há um ano atrás. Só que a mídia é oportunista e acabou. Foi o Juca Kfouri que é corintiano. Então o negócio é o seguinte, cara. Juca Kfouri é corintiano. Bom, eu tô falando da versão oficial da empresa, independentemente de quem tem escrito. Não foi só o Juca que publicou isso. Exatamente. A empresa veio, através de uma nota oficial, divulgar que esse vazamento, o qual referiu-se à matéria, aconteceu há um ano, cara. Então acho que as pessoas perdem a grande oportunidade de ficarem caladas. Arena movediça, mano. Isso é inveja, velho. Arena movediça. Isso é inveja de quem tem estádio com quase 100 anos, velho. O estádio é novo, Paquito. Agradecer aí o vocalista, o Leandro Davi, o Bruno, o Bernardo Veloso. Cara, é bom. Aí que tá. Tudo corintiano que fez isso aí, mano. São corintianos porra nenhuma. Olha, corintiano porra nenhuma. Corintianos conscientes. Porra nenhuma. E digo mais, é melhor perder o emprego do que usar o Corinthians. Que porra de corintiano é isso? Mas eles não perderão o emprego. Mandaram muito, parabéns. Ganharam aumento, inclusive. Seria muito mais digno eles perderem o emprego e preservar o clube do que agir contra o clube. Não, isso é nojento, lógico que é. Mano, fala rindo. Vamos falar aqui da HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras e de repente batem no seu automóvel. Ai, rapaz. Aliás, hoje eu tava num táxi em cheiro a lata. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo. Ô, Ivetinha, bota de novo. Que sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador. Pertinho da casa da Ivete. Olha que legal. Então, se você vai fazer o seguro do seu carro, escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Escolha a HDI. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Narigudo, vamos falar da BV Financeira, por favor? Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse BV Financeira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! E temos mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mais mensagens. Boa noite, negada da Energia 97. Aqui é o Alex de Anderlan. Torcedor do Sport Clube do Recife. Já moro uns 10 anos aqui em São Paulo. Oi. Mas eu tô mandando esse áudio mesmo pra agradecer o Benjamin pelo favor que ele fez pra gente. Ele fez uma ótima propaganda do Oswaldo Oliveira e o senhor Roberto de Andrade foi lá e contratou o cara, velho. Muito bom, gostei mesmo. Tô precisando de mais tranqueira, lá tem um monte. Ah, sensacional, sensacional. O mano, você tá vendo o que o Ben já aprontou, mano? Não, mas esse é o pensamento mesmo do torcedor do Sport, Sombra, e o torcedor não tá errado. O Oswaldo, quando deixou o Sport Recife, o Sport ele tava uma posição fora da zona de rebaixamento. Agora tá praticamente fora. É, agora o Sport ele conseguiu vencer algumas partidas e o Sport hoje praticamente afastou de vez já o risco de queda. Ainda tem o risco? Claro que tem. O Sport ainda não atingiu a marca mínima aí que o pessoal exige para que não caia. Enquanto hoje, é de 45 pontos. O Sport hoje tá fez 43. É, faltam 2 pontos, mas em 3 rodadas, claro que vai conseguir, tá na cara que vai. Deve ter algum jogo em casa, né? Agora, por 4 rodadas, aliás, né? Sim. O Sport joga com quem, mano? Cruzeiro. Próximo jogo é Sport Cruzeiro. Um pouco complicado, mas dá pra ganhar. Não, mas Domênico, o Cruzeiro não almeja nada. Agora vai jogar 2 em casa. Entendeu? O Cruzeiro tem 44 pontos. Assim como o Sport, eu não vejo o Cruzeiro hoje com risco de queda. Eu acho que tem ainda alguns times aí com possibilidade. Acho que o Curitiba pode cair. Por exemplo, o Curitiba é um time que, por mais que ele tenha um ponto a menos só que o Sport, mas é um time que oscila muito. Ainda tem que tomar cuidado. Mas eu não acredito que caia. Eu acho que desses times todos que estão brigando ali, o que vai cair, na minha opinião, é a Vitória. Também vocês acho. Não acham aí, ô Sombra, que essa nota de corte pode subir um pouco mais, não? Acho que não. Sabe por quê? O Vitória tem 39, cara. Então, mano, 39 é o que sai. O campeonato tá muito ruim, Domênico. Falta 4 rodadas. A tabela do Vitória é muito treta. Quem tá lá embaixo tá pedindo, pelo amor de Deus, pra cair. O que acontece é que... Assim, então, mas eu acho que pode ir até essa nota... Não. Pode, claro que pode. Matematicamente pode. Quem eles estão vindo uma pegada... 38? 38 é o que cai. 38 pontos. E 39 é o que sai. Pode subir sim. Você quer dizer assim, mais do que 44? Mais de 45, por pode, exemplo. Pode, pode sim. Pode claro. Chegar. Pode chegar. 46, 47. Porém, né? Eu acredito também, Domênico, que assim... Vamos supor que Vitória e Inter façam mais do que esses 44. Ok. Mas fatalmente... Um não consegue, né? Ou Coritiba... Alguém vai chegar e não vai passar dos 44. O único adversário do Vitória que teoricamente é fácil pro Vitória é o Figueirense. Mas deixa de ser fácil a partir do momento que o Figueirense ainda almeja fugir da zona de rebaixamento. Por mais difícil que possa parecer, o Figueirense ainda vai tentar. E o Figueirense, Domênico Gatto, chega 45. É o único time aqui que, na minha opinião, ainda pode ser considerado fácil na tabela do Vitória. Porque o Vitória vai pegar, ó, vamos lá. O Vitória pega o Santos na próxima rodada. Difícil. Aí depois eles... o Santos na Vila. Depois eles pegam o Figueirense em casa. Que acho que tem que fazer 3 pontos. É um resultado que eu acho que... É jogo de 1000 pontos pra eles aí. Eu acho que é um resultado que o Vitória tende a vencer. Eu acho que ele sai aí. Tá certo? Aí depois, na penúltima rodada, Domênico, o Vitória ele vai pegar também um adversário difícil, que é o Curitiba, que ainda briga pra escapar. Confronto direto. No Paraná. É complicado. E é um adversário extremamente duro. E o último jogo é contra o Palmeiras. O Palmeiras já pode chegar na última rodada. Não depende, não. Eu vou te falar o porquê. Domênico, o Palmeiras vai fazer de tudo pra ganhar do Vitória, mesmo o Palmeiras já campeão brasileiro. Ah, mano, acho que o Palmeiras já... Domênico, não vai esqueça. Não esqueça que o Vitória rebaixou o Palmeiras. Tá de brincadeira. Verdade. É a chance que vocês têm de dar o troco nos caras. Eu também acho. Tá de brincadeira. Isso, você já tá tinha louco? Falado isso. Mas você se você tá louco? Vamos lá. Então vamos lá. Vovó. Então vocês. Por mais que o Palmeiras seja campeão na última rodada, vai fazer de tudo pra ganhar do Vitória e derrubar a Vitória. Lógico. É porque teve aquele 7-2 aqui humilhante também. Vocês acham que o Cuca. Vamos supor, vamos fazer uma suposição. O Palmeiras consegue o campeonato contra a Chapecoense, que é a penúltima rodada. Sim. Então já é campeão, o jogo não vale porra nenhuma, teoricamente, o Palmeiras. Sim. O Cuca vai levar o time titular pra jogar com o Vitória. Vocês acham isso? É em casa o jogo? Acho que não. Lá, o jogo é na Bahia. Eles estão de brincadeira. Domênico, o Cuca vai dar férias pra todo mundo. Deixa eu te falar, o Cuca não tem que dar férias pra ninguém. Vai pro time reserva lá, mano. Inclusive o Paulo Nobre, mesmo não sendo mais o presidente do Palmeiras nessa altura do campeonato, ele vai chegar pro Cuca e vai falar. Não, leva ainda. Todo mundo. Não, aí ele seria dia 16, acho. Do que de dezembro? É. Então ainda ele será o presidente. Vai valorizar. Só entra no que vem. Vai valorizar os reservas. Mas o Paulo Nobre, vai chegar. Vai pôr reserva, velho. Eu acho que o Paulo Nobre, na última rodada, vai falar: Cuca, o negócio é o seguinte. É questão de honra. Você acha, mano? Você tá de brincadeira, Domingos. Você acha que o Palmeiras vai querer uma faixa carimbada contra um time rebaixado? Tá de sacanagem. Verdade. Ah, provavelmente vai comemorar faixa o título carimbada é bobagem. Contra a Chapecoense aqui. Tudo mas... bem, Sombra, mas é que tá... É... Depois vai botar telão a lá, taça, a taça só, no último jogo. A taça só será entregue no último jogo. Eles não vão entregar a taça antes. Ainda mais havendo a possibilidade de Palmeiras aí, matematicamente, ainda não ser o campeão. Por mais que todo mundo já crave o Palmeiras como campeão, tá na cara que a última partida que vai valer. Cara. Eu concordo com o Mano. Eu acho que ele vai levar todo mundo e vai arrebentar com Vitória lá. Acho que é pra falar assim, ah, aquele 7x2 aqui, aquele rebaixamento lá, vocês vão tomar de volta agora. E deixa o Inter na primeira divisão. É, o Inter eu acho que não cai não, viu, Domênico? Mas olha, presta atenção. É melhor você ter no ano que vem um Vitória em duas partidas ou Inter em duas? Ah, mas tá de brincadeira. Você vai rebaixar ou não um time porque o time é mais forte do que o outro? Mas tá de brincadeira, Domênico. Mas tem que pensar na frente, não agora. Não, tem não. Isso é pensar pequeno, eu acho. Não, pensar pequeno é entregar um jogo pro Vitória pra cair o Inter. Ninguém disse que o Palmeiras jogando com reserva vai entregar o jogo. Ele pode ganhar com reserva. Vamos dar sequência aqui, estranho. Pra você, quem cai? Eu acho que o Vitória cai. Figueirense, Vitória... Esses que já estão lá embaixo. Eu tô torcendo pro Vitória cair... Por causa daquele centroavante lá, o Chiesa, que ficou de mimimi aqui no Morumbi, e meteu os pés lá pro Nordeste lá, achando que era o rei do gado lá. Ah, mas caiu um Colorado, legal. Não, se caísse o Inter, ia ser sensacional, né? É pra baixar um pouco a bola deles, né? Não tenho a dúvida que os caras gostariam que a gente caísse. Isso, o Inter. Sim, com certeza. O Inter cai e o Vasco não consegue subir? Nossa, meu Deus, que pode acontecer. Pode. É, na teoria tá aí. Verdade. Bom, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Um mano confundiu o Alasca com a Antártida, só errou por uns 18 mil quilômetros. Eu tenho QI menor do que uma foca. Você falou isso, mano? Falei, é verdade. Falou, ó, sério, é verdade, você falou? Falei mesmo. Não pode ser, mano. É verdade, falou, cara, eu confundi. Ele falou, é e o pior é que esses burros aqui do programa, nenhum se atentou. Chegou e falou, eu não vi ele falar isso. Sério isso? Não, não. Mas perguntei pra você. Não, mas você não sabia. O tanto é que o ouvinte percebeu e você não. Eu confundi mesmo. É Antártida com Alasca, tá errado. Ó, mas você fala uma coisa também. Tem uma base na Alasca, não seria muito anormal. Não, mas a base do Brasil... É, só gelo aquela porra. A base que pegou fogo foi na Antártida. Pegou fogo. A que pegou fogo foi na Antártida. Foi na Antártida. Aí você disse que pegou fogo no Alasca? Não, o RG inclusive citou. Eu falei que pegou fogo. Inclusive a base pegou fogo lá. Você corroborou com o erro dele? Sim. Todos aqui. Deixa eu ver. Não tira o teu da reta, não. Todos aqui. Todos da reta. Não tira, não. Quem ouviu sabe que o mano foi empurrão. Não. Absolutamente todos. Tirar uma de cientista. Não vem querer pagar de gatinho, não, Paquito, que você ouviu sim e você na hora não corrigiu. Isso aí o sim foi perspicaz. É excesso não. De batata doce. Não, mas é verdade que também. Você falou do Alasca, vai ver que tem no Alasca também. Não, você poderia saber. Se você fosse uma pessoa atenta e culta, você poderia ter dito, porque eu sei que tem na Antártida. No Alasca eu não sabia. Aí eu ia falar, você tem razão, Sombra. De fato, eu errei. O nosso galetinho desossado tá perdido. Tá desorientado essa semana, ainda não se encontrou. Mais mensagem. Eu queria que você alentasse a não esquecer, depois dessa bela paródia. Não é quadro isso aí, rapaz. O que é? É minha música. Ah, sua música. Não é quadro não, você respeita o deputado. Eu te respeito, mas eu não sabia, pensei que era um quadro seu. Eu vou te degolar com uma faca cega. Calma. Não, depois, na hora que der, a minha música, quase falei quadro, tá vendo? Tem que ser amanhã. Tá vendo? Não, tem que ser hoje. É hoje? É, porque hoje é o dia do trampão da massa. Vamos lá, mais uma mensagem, ok. Boa noite, amigos do estádio. Eu tava escutando agora há pouco, referente aí ao governo ter dado ao presidente, né? Ô, Sombra, como assim, meu? Se não fosse lá do Natel, vocês não tinham nada não, meu irmão. Vocês têm aquela coisa morta lá, graças ao Laudo Natel. Vocês também foram beneficiados. Então para com essa história de blá blá blá. Já deu, pelo amor de Deus. É isso mesmo, mano. Agora esses caras aí, velho. Manda esses caras chupar que é doce aí. Isso, mano. Abraços. Pedrão corintiano da parada inglesa, é nóis. Nossa. Bom, o Pedrão corintiano, muitos corintianos. Dá uma jorrada em você. Não, calma. Eu vou limpe os olhos. Você quer ajudar ele? Você quer ajudar ele? Não. Só acho que o ouvinte foi extremamente inteligente. Então tá bom. E te calou com argumentos. Okay. Agora então, você tá vai. Agora eu vou falar. Eu peguei o botão do palhacinho e calo você também. Então, o negócio é o seguinte. O Pedrão aí, que provavelmente, como muitos corintianos, só vai pra escola se for pra fazer ocupação e não pra estudar. Como é mesmo? Ele não tem a menor noção e ideia de que quando o senhor Laudo Natel foi governador, o estádio do Morumbi já estava totalmente construído. E quando o São Paulo construiu o estádio do Morumbi, o senhor Laudo Natel era um funcionário do Banco Bradesco. Exatamente. Exatamente. Então agora, ele que não foi pra escola, que não gosta de estudar história, mesmo porque corintiano só passou a ter história depois de 2000 e pouco, agora tem um pouco mais para agregar e no convívio da família falar: olha, hoje eu aprendi no Estádio 97 que tudo que eu sabia, eu tava errado. Tava errado. Tava errado. Agora eu aprendi um pouco mais, agora eu tenho um pouco mais de cultura esportiva. Vai poder dividir com os meus amiguinhos lá que ficam jogando palitinho no boteco, né? O Pedrão, o Zé Goiaba. Ai, ai, ai, o Pirulito, o Reco-Reco, o Bolão, Azeitona. O Jequinha, não, o Jequinha tá na Fundação Casa. Agora vai poder compartilhar com todos eles a verdadeira informação. Mas agora, Pedrão, pra você não ficar tão triste com essa humilhação, com essa jorrada na sua cara, nossa, temos uma paródia pacífica, não é isso, Pensionário? É, com certeza. É, vamos lá. É o bonde do Pacificamente. É. Pacificamente, vou prender delinquente, vou matar indigente, só pra poder curtir. Pacificamente, torturar muita gente, explodir idiota, pro Brasil não falir. Pacificamente, meteu o pé nos comuna, Maduro tá ligando, vê se vaza daqui. A deputada, na hora de me tá cusparada, errou a mira, passou longe de mim. Vai cuspir por aí, vai cuspir por aí. A deputada, quando tá sem tomar madeirada, fica irritada e me xinga assim. Você é um fascista, você é um fascista. Aê, tá ok, bota, tamo junto, rapaz, e vamos tirar os esquerdistas aqui no Brasil. Valeu, Motinha, por um mundo só de destros, valeu, tchau, querida. Você é um animal, você disse que era uma música pacífica. É, mas é, inclusive sobra. Como que você usa o veículo aqui pra ficar falando esse monte de bobagem? Não, peraí. É uma música. Eu vou fuzilar você! Não, peraí. É isso! Ô, Sandra, eu vou fuzilar pacificamente. Você! Ah, mas é pacificamente? É pacificamente. Ó, deixa eu só falar uma coisa. É nada. Ó, Olimpíada dos ilegais dos Estados Unidos, eu queria propor. Pega todos os ilegais, né? E treinam eles. Ó, modalidades aqui. Maratona Olímpica. Atravessar o deserto do Texas com campo minado, essa aí é a primeira. 100 metros com barreira farpada. Nado sincronizado durante um tsunami. Porra! Arremesso de cubano. Arremesso de cubano? De cubano. Não. Ele vai jogar pra... É, um cubano arremesso. Isso, ele vai de volta pro mar. É... Você não pode pregar essas coisas. Não, mas isso é modalidade, é esporte. Saltos, saltos ornamentais com piscina vazia. Nossa! Hipismo montado em panamenho. Ping-pong com granada. Você esqueceu dos mineiros de Governador Valadares, né? É, tá vendo? Então você é a favor também. Você esqueceu dos mineiros de Governador Valadares. Então, ele é a favor também. Tá. Mas nos Estados Unidos tem um estado de Minas. É, os caras falam que é Governador Valadólares, né? Valadólares, né? E a última é a melhor. É salto com vara enfiada. Não, na perna. Ok, obrigado pelo espaço aí, mano. Ah, meu Deus do céu. Ô, mano... Sim. Vamos falar agora de Bozano, mano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora no busão, no metrô, no trem, você não vai matar quem tá embaixo, velho. Você não vai estar com aquela pizza nojenta, a mulherada te olhando assim, canto de olho, falando, nossa, esse cara deve feder. Eu tô com pizza. Ali, ó. Nossa, ali, ó. O Rudy, por exemplo... Você tem aí pra me emprestar, mano? Eu tenho na minha mochila e vou dar uma borrifada em você, Rudy. Valeu. Porque esse Bozano Extreme é top demais. Se você não conhece, não vacila, não. Corra agora na drogaria mais próxima, na farmácia mais próxima que você tiver aí no seu caminho e compre, cara, porque esse eu recomendo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 for ligeiro, o cara que foi esperto, tem que ligar aqui falando a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Ele ganha na hora um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é hora do momento sem parar, 3 ouvintes na sequência, boa. 3 ouvintes na sequência, soletrando. Soletri. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, toca, Asdrubal. Vipão. É isso. Só as modas, hein, mano? Não pode ser. É o Nho Bellarmino, não é? Nho Bellarmino. É ele mesmo, né? É. Ele é o Zé Rancheiro, velho. 8 da noite. É verdade, velho. Porra. Chuva batendo no barracão. Como é que chama, mano? É o Nho Bellarmino, mano. Você nunca pôs um CD desse pra rodar quando você tá chegando no Vila Mix, mano? Ô, isso aí é pegação geral, velho. Você chega na porta do Vila Mix, som bombando, velho. Isso aí pega, bicho pega. Pô, velho, e tem o chapéu do Zé Rancheiro, vou te trazer um chapéu do Zé Rancheiro. Se eu chegar numa BMW top, talvez não alô? Ninguém vai perceber. Alô? Alô? Fala, Dodô. Opa, quem é? Frutuoso, Dodô. Ulisses Frutuoso Homem. Pronto, é nóis, Bá. Ulisses Frutuoso, já tem tudo aí, Bá? Tá Oba. Tudo aí. Qual que é o time, Bá? Tá no pente, Coringão. Coringão. Ah, Coringão. É nóis, mano. Ô, amigão, antes de mais nada aí, velho, no... não é até irônico, velho, não dá pra dar uma risada, velho, da cambada adiante aí, pagando uma madeira pro nosso estádio aí, cambada de prego aí que vive falando mal, mas todo mundo queria ter um igual? Exatamente. Mano, os caras é muita praga em cima. Não é não? É muita praga. Oh. Chama-se inveja, mano. Oh, pode crer. Com licença vocês aquela aí. Aquela porcaria do Morumbi cai nos pedaços. Que também. Isso? Oh, respeito que sai dos outros. Que é isso? Ô, Sônia. Tá porcaria não. Eu só queria... Oh, é normal, mano. Ô, Ceboso. Pera aí, Frutuoso. É Frutuoso. É a mesma coisa. É Frutuoso. Respeito o ouvinte. Ô, Galinhoso, deixa eu falar com você. Galinhoso? Que isso? Vocês estão sem o name rights? Chupa, Zaidan. Podia vender pro Lego, Arena Lego, tá desmontando. Arena Arena Lego. Demais, é o Legão, Legão. É. Bom, fica falando Legão. Do Morumbi, mas ó, quem saiu com rachadura e foto de ferrugem aí não foi o Morumbi, não, hein? Mas é normal, mas não tem nada. Ah. Não que tem nem o que enferrujar. Tem mal estar de novo, porque. Tem sim. Tem o que enferrujar lá. Tem um reparazinho pra fazer a mesma coisa. Não, então você liga lá, olha, saque@uol.com.br e diz que a foto deles é mentira. Mas a foto deles é invejinha, é invejinha. É invejinha total, mano. E digo mais, cara, o Corinthians ele nunca precisou afrontar nenhum outro clube. O Corinthians ele nunca precisou tomar terreno de clube nenhum da capital. Exatamente. É, pra ter o nosso estádio, cara. O estádio do Corinthians aí foi construído com o suor do corintiano e será pago com o suor do corintiano. E é nosso, mano. Não precisamos de ajuda de ex-governador. Não precisamos aí afrontar os outros times aqui com irmãos da cidade de São Paulo pra tomar estádio ou terreno. De presidente, não precisou, não precisou também. Não, não. É, porque se o Corinthians tivesse ganhado o estádio, não precisava pagar. Diferente do teu clube, que tá faltando terminar e o ex-vice-governador, sei lá que raio que era lá, deu uma forcinha também. Então, o Frutuoso. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, rapidinho. Tá no rancho fundo lá, meu. Frutuoso, corintiano. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aí. Respeito o ouvinte, hein, maluco? Não, com todo respeito, lógico. Eu sou São Paulino, eu sou sinistro, né? Com todo respeito. Eu não vou ser expulso. Você é o fiosco, velho. É assim, ó. Respeito, cara. Quando vocês não jogavam no Pacaembu, que vocês demoraram 100 anos pra ter um estádio, vocês jogavam aonde? No Pacaembu. Não, quando não era no Pacaembu, você jogava aonde? Parque São Jorge. Morra de inveja. Não, porque assim, você ter uma torcida gigantesca e não tem onde pôr, cara, é uma vergonha, né? Não, inclusive. Inclusive vergonha. É o maior público do seu estádio, você da minha torcida. Isso é uma vergonha. Não, foi o Papa João Paulo. Não, não é. Tô falando em jogos de futebol. Então quer dizer que vocês usaram lá. O maior público do seu estádio, a sua torcida não teve competência pra colocar lá dentro. Então vocês usaram. Segundo. Em termos de aproveitamento em finais, o Corinthians é um aproveitamento melhor do que o teu time. Não tinha onde jogar, né, mano? Não tinha onde jogar. Você tinha que jogar lá, não tinha onde pôr de torcida. Ô, Carinhoso, é Frutuoso, é Galinhoso? Isso! Frutuoso! É isso! É, bom lembrar, aquele jogo lá, inclusive, que fez a diferença no público, a torcida da Ponte, que ocupou 3 gomos do estádio do Morumbi. A torcida da Ponte levou 100 mil pro Morumbi. Foi sim. Você não era nascido, você não era nascido, você não pode falar. Eu leio, rapá. Eu não precisei estar vivo pra saber que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Você não tem sabe. Livros que contam isso. Controvérsia. E mano, você tá falando aí de final, não sei o quê. Eu já fui no Morumbi assistir São Paulo e Palmeiras em final, mais de 100 mil pessoas. Eu já fui assistir Palmeiras e Inter de Limeira com mais de 100 mil. mil pessoas. Mas não foi o maior público. Então não é só vocês que põem 100 mil pessoas. Mas o maior público da tua casa é o do Corinthians, então chupa. Ô Frutuoso. Aliás, os maiores públicos do. Só vai na boa. Ô Frutuoso. Frutuoso. Mas ele tem que responder. Vamos falar de Corinthians aqui, que almeja alguma coisa. Vamos falar de Corinthians que almeja alguma coisa. Se você não sabe, geograficamente. É normal, porque, ó, por exemplo, o estádio do Corinthians, se você não sabe, é um estádio de 40 mil pessoas. O estádio do teu time cabe 60 mil. É natural que o ingresso a 5 reais. Não, 5, porque estudante paga meia. Ou quem for com o macho lá também paga meia. Então o negócio é o seguinte. Aliás, o nosso pode ter ingresso de estudante. Exatamente. O nosso pode ter de estudante. O de agora, vocês não. Uma coisa que eu acho engraçada. Pega a arrecadação, esses maiores públicos aí que você colocou. Mano, um gomo do estádio do Corinthians aí banca a arrecadação que vocês tiveram. Mano, mas uma coisa que eu acho engraçada é a gente colocar ingresso a 5, 10 reais, seja quanto for. Agora, você acha legal pagar 120 pau pra assistir aquela porcaria do Corinthians? Véio? Paga uma madeira aí, eu prego, inclusive. O meu time almeja alguma coisa no campeonato, diferente da porcaria que você torce. E outra, pagando só um minuto, você vai esperar um pouco aí, o Galinhoso. E outra, o ouvinte é prioridade, deixa o cara falar, o Mané. Não, Galinhoso. Depois da nossa resposta, ele é prioridade. Boa. Tem que pagar 120, os caras vão lá, paga 120, e nem assim os caras conseguem pagar o estádio. Pagar o estádio. Pois é. O negócio é o seguinte, ô amigão, diferente desses chile quentes aqui do lado, o Corinthians aí, quando precisar voltar a pagar o que deve, vai voltar a pagar. O Corinthians, mas é fato, até agora o Corinthians não tá inadimplente, seu nosso cego. Fala uma coisa pra mim. Você acha que esse estádio não vai ser nosso dele? Então, se vai, se não for nosso, vai ser de quem? Fala pra mim. Boa, falou bem. Um dia vai ser de vocês, ainda não é. Vocês não tem nada ainda. Ô, amigão, lógico que é. O proprietário é o Corinthians. Ele mesmo falou que não é. O proprietário é o Corinthians. Ele já falou. Então, vamos novamente desenhar na lousa. Ô, Frutuoso, vamos novamente desenhar na lousa aí pros falsos intelectuais aqui, ó. O negócio é o seguinte. Você compra um carro financiado, o carro tá alienado, mas o carro é seu. Tanto é que quando você vai declarar no imposto de renda, você coloca lá bens, você descreve o que você tem. Hein? Tá certo? Se você, por exemplo, tomar uma multa, ou quando chegar o IPTU da tua casa, no caso, ele vem como você ali, o destinatário e proprietário do imóvel. Você não pode vender o bem, tá certo? Porque ele tá alienado, antes de quitá-lo. Porém, o bem é seu. Mas esse carro aí, ó, que você falou financiado. Se em 3 meses eu não pagar ele, os caras vêm e tomam. Vamos novamente explicar na. Vamos fazer aqui um desenho na lousa para que fique mais fácil. E outra, que lá não é de vocês, aqui é a casa do Palmeiras, um salão de festa do Verdão. Vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, ó, o paga-pau. Novamente usando o órgão genital alheio para poder usufruir do gozo. Não. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Vamos desenhar na lousa. O negócio é o seguinte, amigão Frutuoso, você pega ali. O estádio do Corinthians, ele tá amparado pela lei, tá certo? O Corinthians, ele não tá pagando aí a amortização da dívida, porque tá amparado pela lei. Porque todas as arenas que sediaram a Copa do Mundo tiveram esse período de carência para poder pagar. O Corinthians, ele não teve esse período de carência. E o Corinthians solicitou junto à Justiça, junto à Caixa Econômica Federal, também, e o BNDES, essa ampliação da carência, porque enquanto os outros estados demoraram 1 ano e meio para começar a pagar, o Corinthians ele já estava pagando desde o seu primeiro ano. O Corinthians pediu esse período aí que outras arenas que sediaram a Copa também tiveram, para que o Corinthians possa novamente recompor o caixa e o ano que vem, em abril, começar a pagar novamente. Simples assim. Só que o recalque da mil... Ó, em abril já dava pra ter tomado o estádio de volta. Passou 3 meses. Só porque o negócio é o seguinte, ó, o recalque dos antes, cara, é um negócio comovente. Eu não tenho culpa se o estádio lá que tem um pipa de gesso no meio do gramado é velho, ultrapassado e que ninguém gosta. Se eles perderam shows aí pro estádio do Palmeiras... Ah, e pagando um pau pro Palmeiras. Não, pagando pau não, é constatar um fato. Tá usando o órgão genital do outro, pô. Muito pelo contrário. Eu tô constatando um fato. O Corinthians, por opção própria, ele não quer ter shows no estádio. Diferente do seu time. Olha. Vocês têm que assumir que vocês perderam aí a concorrência de shows pra porcada. Simples assim. Assume que dói menos. Mas agora, o Frutuoso, vamos falar do Corinthians. Vocês falaram, agora vocês têm que ouvir também. Exatamente. Não é assim, o programa é com debate, muito bonito. Programa legal, debate. O negócio é o seguinte, ô Galinhoso. Assim, Galinhoso? Fica falando do Palmeiras? O Mano, pra justificar as coisas, precisou pegar a genitália palmeirense pra se defender? Não, precisou usar o estádio do porco pra se defender? Pra falar que vai ter show? E outra coisa, não faz show e diz que não quer? É a mesma história do Mané lá que vai tentar pegar a menina bonita e não consegue. E fala aí que eu não queria ela, mas ela tem bafo. Ela é feia. Ela tem chulé. É porque lá, mas nem fazendo sambão com feijoada então, rola. Então vamos lá. Para. O negócio é o seguinte. Antes de começar, tá certo? Antes de inaugurar as atividades da Arena Corinthians, o próprio presidente do Corinthians disse que o objetivo ali era não fazer shows. Não é agora, não. Ah, não é agora, não. Deve estar querendo show. Eu acho que se você tiver um cotonete na sua casa, você poderia usufruir, tá certo, do mesmo, pra limpar... mas é verdade. Limpar o ouvido, às vezes, de vez em quando faz bem. Você não acredita nem no que você tá falando. A cera, ela serve pra proteger o ouvido, mas de vez em quando limpá-lo faz bem. Pergunta pro Roberto, se quiser, eu ponho ele no ar aqui, e pergunta pra ele desde o início se o objetivo era fazer show. Uma renda alternativa. Imagina que renda alternativa, não fala bobagem. O Corinthians ele nunca quis fazer show na arena. E nunca fará também. E digo mais, ô Frutuoso. Para, lugar fora do planeta. Diferente do seu time, meu estádio tem um metrô na porta. Mas o pessoal quer show estádio, em São Paulo. Meu estádio tem um metrô na porta. O pessoal quer show se em você São pegar, Paulo. Se você pegar o Marco Zero da cidade de São Paulo, que serve como referência, pega a distância do Marco Zero da cidade de São Paulo pra Itaquera e a distância do Marco Zero pro Morumbi. Não fala bobagem. Você tá se expondo ao ridículo. Você tá se expondo ao ridículo. Mano, vocês aí tinham que agradecer eternamente o Morumbi, velho. Senão vocês não tinham jogado final em lugar nenhum até hoje, cara. 100 anos pra ter estádio. O Corinthians sempre jogou no Pacaembu, e quem inclusive solicitava de maneira humilde, tá certo, com o rabinho no meio das pernas pra que o Corinthians jogasse naquela porcaria, foi o próprio Juvenal do Benço e outros presidentes que seu time já teve, pra que seu time não fechasse. Aliás, sempre dependeu do Corinthians. Bem lembrado, sempre. Olha que lembrança. Só joga no Pacaembu, e quando vai lá, nego pula, espeta o ânus na lança. Exatamente. Ele espeta na lança. Ô, amigão. É lógico, é um estádio que não é seguro. É um estádio que não é seguro. É um estádio que muitas vezes o torcedor quer se locomover de um setor pro outro. O torcedor acaba escorregando porque não tem segurança. Se locomover não é pular alambrado, né? Ué, fazer o quê? Porque bandidinho, pula alambrado. Quando vê uma grade, ele fala: se tem grade é porque eu tenho que pular. Muito pelo contrário. É um estádio que a torcida do Corinthians já correu risco. Ele fala: tem uma grade, eu preciso passar pro outro lado. A torcida do Corinthians já correu risco, tá certo? Naquele estádio aí, mequetrefe, que pegou fogo no setor da arquibancada, que inclusive expôs a torcida do Corinthians a um certo risco. Torcedores poderiam ter morrido queimado ali. Não, muito pelo contrário. É pelas instalações nojentas e velhas que teu estádio tem. Ô, mano, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Agora eu vou falar de Corinthians porque o ouvinte é corintiano. Ô, Frutuoso! Ele gastou a ligação dele. Ô, Frutuoso, o negócio é o seguinte, não. Sem parar, né? Ô, Frutuoso, o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians ele tá contratando aí o Wagner, tá certo? Que jogou pelo Fluminense, jogou pelo Cruzeiro também. Só lixo, hein? Já contratou. Esse também não gosto. Esse aí eu acho um jogador aí que, no máximo, eu posso encarar como uma incógnita. Não posso comparar aí como um jogador top, não. Mas o Corinthians ele já trouxe o jogo, que eu também desconfio bastante. Tem o Luigi do CRB. Existem algumas outras opções aí no mercado que o Corinthians está avaliando. Você gostaria, cara, desses jogadores que o Corinthians está trazendo aí? Ou você traria outros? E se você não concorda, quais você traria? Dá opções aí para a diretoria do Corinthians. Ô, mano, com relação ao Jô, o Jô é fraco, o Jô é caneludo, o Jô é grosso. Mas concordo com você. Já que ele tá aí, vamos torcer a favor. Agora, né, mano? Fazer o quê? Acho que é questão de orar, porcaria. Né? Pra mim, fraco também. Nem orar. É que é amigo do Benjamin, Benjamin gosta dele, mas é fraco. Não, amigo. Aliás, eu não entendo, eu tô, mano, dando. A culpa do Corinthians estar nessa draga é do Tite, é do Andrés, é do mundo. O Roberto Andrade tem culpa nenhuma, né? Não fala assim. Qual é amiguinho do Benja? Quem, o André? Sou eu? Entendeu? Roberto. O que você achou desse Wagner, mano? Quanto convém? Então, mano, pra falar a verdade, cara, eu nunca jogou bem no Cruzeiro, hein? Eu acho que o Wagner, cara, ele é um jogador que, se a gente comparar com o Marquinhos Gabriel e com o Giovanni Augusto, ele tecnicamente é melhor. Só que, cara, na boa, é um jogador que também vem pra ser coadjuvante. O Corinthians hoje ele precisa de protagonismo. Mano, é que ele não é. Vocês não acham? Pera só um minuto. Vocês não acham, honestamente falando? E é uma incógnita, cara. Mano, ninguém tá vendo o cara jogar na China. Mas não é melhor esperar os caras chegarem, jogar? Mas, Domênico, não é assim. Não, mas, mano, às vezes... espera, é ruim. Mas não é, ô, Sombra. O Paulinho veio e ninguém achava que o Paulinho ia jogar bola. Era outra circunstância, gente. O Paulinho ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Mas o João sabe. Gente, vocês estão de brincadeira. Ah, mas, ô, Sombra... O Paulinho, analisa quando o Paulinho chegou no Corinthians. Era um outro momento, cara. Então, vamos lá. De brincadeira. Eu esqueci o nome do... Michael Suell. Lembrei. O Michael Suell veio pro Palmeiras. E não não jogou porra nenhuma. Foi o Botafogo que arrebentou, pô. Mas, velho, você não quer comparar uma situação com a outra, mano. Também. Não, eu não tô comparando. A mesma coisa, chega hoje lá, por exemplo, o Rafael Veiga no Palmeiras. Chega o Rafael Veiga no Palmeiras hoje. Eu prefiro apostar no Rafael Veiga do que no Jô. Não, sim, não, mas analisa o contexto. Chega lá hoje, Sombra, o Rafael Veiga no Palmeiras, tá certo? É um jogador que ele vai ter tempo, assim como o Roger Guedes teve, pra se adaptar, velho. É outro momento, é outra circunstância. Se entra, por exemplo, o Rafael Veiga hoje no Atlético Mineiro, a chance dele se dar bem, Domenico, é gigante. Agora põe o Rafael Veiga pra jogar no Inter hoje. O cara vai se queimar, velho. Vai dar. Ô, Frutuoso, mais uma vez, muito obrigado pela sua... Peraí, fazer um patrão merchan aí. Fala, mano. Fazer o patrão merchan. É, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top aqui do desodorante extra. Aí pro Goiaba. Boa. Goiaba. Ô, Sombra, você é uma figuraça, hein? Você é o trampinho do rádio, hein? Ah, é nossa, por isso que a gente dá bem, Sombra. Não acredito, velho. Ah, cara. É o trampinho do rádio, mano. Olha. Você gostou? Ele gostou, o Sombra gostou, velho. O cara é bem sucedido. Você não pode negar. Parabéns. Trampinho do rádio. É o dinheiro é o mesmo. Ele fez bilu-bilu na Hillary, cara. Parabéns. Olha. E o dinheiro é o mesmo. É, o dinheiro é o mesmo, tá ok? É. Tem o Sombra Tal, era aqui na. Sombra Tal. É, com certeza, aqui, na animação aqui. Tem dirigente preso lá, né? Não pode sair todo. Ô, oi. Parabéns pela contratação do Keno, viu? O cara é bom jogador. É, mas. Mas é bom jogador e o Corinthians tá vacilando. Eu queria o Nenê. Ô, mano, o que você achava do Nenê? Ah, eu falei, cara, com o mano falou que não queria. O Nenê do Vasco, ano passado, jogou muita bola. O Nenê desse ano do Vasco não tá jogando nada. Mas então, é melhor qualquer um, mano. Mas é que tá, velho. Pra pagar um caminhão de dinheiro, porque o Nenê ele renovou pra ficar no Vasco lá recentemente. Ô, mano, inclusive quando ele foi assediado no término da Série A. Oi? Você acha que o Nenê ganha milhões do Vasco Série B? Amigão, ganha bem. Ganha bem porque o Nenê ele renovou recentemente. Ele renovou na virada do ano, o Vasco, mano. Porque... O Vasco, inclusive, quando caiu, dois jogadores despertaram o interesse de outros clubes aqui da Série A, que era o caso do Luan, o zagueiro, e o Nenê. O Nenê por opção própria. Ele foi assediado. Quanto que é o contrato, mano? 1 ano, 2 anos? Não, ele fez um contrato maior. O cara, quando vai renovar com um clube assim, ele faz um contrato no mínimo de 3 anos. O Nenê, ele renovou, ele não tem menos de 3 anos de contrato com o Vasco. Não, ele renovou agora, no começo do ano. Então, aí que tá. É um jogador que hoje custa caro pra você tirar. E na boa, não tava jogando a bola que valeria a pena fazer esse investimento. É. Mas vai pagar quanto pro Jô, mano? Então, é um caminhão também, cara. Mas é diferente. Não, eu concordo. Mas eu é diferente. Eu vi falar em cifras astronômicas. Mas você vai tirar o Jô de um lugar que ele não tá, do outro que tá. É diferente. Frutuoso, um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau, abraço. Tchau, Rila. Abraço. Hillary. Ai, ai. Tchau, querida. Tchau, querida. Sabe quem falou isso? Ah, não, agora é o Momento Sem Parar. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar. É. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais uma confusão dessa, RG. Ah, até amanhã. O que é isso aí? É festa junina. Parece, é. Festa junina? A sanfona. A junina na Argentina, né? Parece um tango junino. A viola. 12 cordas. Isso aí é o famoso praião, RG. Como? Praião? É o praião, não é o intérprete? É. É o praião, velho. Olha lá. Praião. Praião. Praião e prainha. Cara, praia e prainha. Cara, eu chamou. Ouvi falar, velho. Cara, fala aí, prainha, um abraço aí pra galera com a prainha branca, mano. O cara chamou na viola, hein? É. Mano, conhece todo mundo, velho. É, alô? Pô, sertanejo raiz, mas isso é bom, mano. Vamos lá. É bom, é bom. Alô? Prainha branca é legal. Quem fala? Cristiano. Cristiano do quê? Ronaldo. Cristiano da Costa Madeira. Madeira. Quantos anos, hein, Cristiano? Madeira. Madeira. Carinho e madeira, né? Carinho e madeira. Eu já liguei. 3.0, RG. É, ele já ligou. Esse hoje é aquele típico da noite que tá fazendo, ó. Assim. Você escutar. Não fala, acabou ainda. Não, foi, desculpa. Não acabou. Perdão, imbecil. Idiota. Você é idiota. É que deu um respiro. Mas não falou a piada. Desculpa. Vai enfiar o dedo na tomada, seu idiota. Imbecil. Segue o jogo. Oh, mas você atrapalhou tudo, porra. E, velho, qual que é o bairro? Tô aqui na Bela Vista. E o time? Bela Vista. Ah, tricolor. Meteu um Juvenal aí. Tricolor. Meteu um Catra. Tricolor. Ô, amigão, hoje nós anunciamos, nós, né, o São Paulo, na verdade. Ó, nós anunciamos, né, ó. Uma salão de festa, o que é isso aí? Nós, São Paulinos. Guarani, Santos, Palmeiras, quem que é o outro ali? Todo mundo fazendo festa. Salão de festa, Aldax. Aldax. Aldax, velho. alegria e satisfação garantida. Pra quem não sabe, são imagens que estão sendo postadas no nosso site. Olha lá, mano. No 97fm.com.br/estúdio ao vivo, onde transmitimos o estádio em vídeo. Né? É da Arena Lego, né, Léo? É, a Arena Lego. Ah, você não deixa. Italegão. Mas, Arena, Arena Movediça. Cristiano. Oi. Mas deixa um pouquinho com isso, tá? Amigão. Oi. Gostou da audiência, viu, Domingos? Gostou? É verdade. Não, ela. É que da audiência é ruim de vocês. Audiência. Não, não é. Ao invés de vocês falarem do objetivo de vocês, que é nada no Campeonato Brasileiro, vocês preferem falar do Corinthians. Mas é normal, velho. A mídia faz isso. Cidade Alerta da audiência. A mídia faz isso. Tragédia da audiência. É inveja, cara. É o recalque. É inveja. Então é o seguinte, ó. Já que você quer falar tanto de Corinthians, então tá bom, ó. Teve uma empresa francesa que pediu, diz que o Corinthians teria feito um pedido para fazer uma administração de shows lá e a empresa preferiu fazer o Castelão. Muito pelo contrário, então você tá... Lagardelo. Você tá, ué, eu não vou acreditar num lixo de uma empresa francesa, que eu não sei nem quem é, se eu tiver como base a versão oficial do presidente do Corinthians antes mesmo da abertura da arena. Simples assim. Qualquer empresinha versão francesa... Oficial. Ué, a versão oficial. Oficial. Uma empresinha francesa, uma porcaria de uma empresinha francesa, que não sei nem quem é, ela pode querer aparecer às custas do Corinthians falando que tivemos aí uma sondagem pra fazer shows aí, não quisemos porra nenhuma. Versão oficial desses caras aí, eu vou ver quando eu vou ver lá o que o Sérgio Moro vai fazer. Aí exatamente. Eu vou ver a versão oficial. A hora que o nosso amigo Lula for pra cadeia e todo mundo por enquanto tá só na suposição, porque até agora falaram do Corinthians e não apareceu nada. Fazer o quê? Vamos aguardar. Parece uma cadeia, podia aprender tudo lá dentro, vamos aguardar. Ô, Cristiano, oi. E aí, gostou do Nem? Gostei. Wellington Nem? Gostei. E, pô, se ele repetir a passagem dele aqui no Fluminense, então temos boa chance aí de ter um time competitivo, pelo menos aí nessa parte da frente, né? Você ainda acha que o São Paulo deveria tentar a contratação do William do Cruzeiro? William! Poxa, não sei. Tem que ver quem vai sair, quem vai ficar, né? Ah, o Kelvin deve sair. Fala. É, mas aí entra o Ney, certo? Agora... É muito melhor, né? É, não sei. A gente não tá vendo o Ney jogar, né? Então a gente não tem uma noção pra dizer se vai chegar no mesmo nível ou não, a altura de substituir ou não. Mas pelo histórico dele é melhor, né? Pelo histórico dele, sim. Aí se pegar ele lá no Fluminense... E comparar com o Kelvin dessa passagem no São Paulo, o Ney foi bem melhor. É melhor. Foi melhor. É verdade. Denis no gol, te agrada? Não? Esse ano foi o teste pra ele. No primeiro momento eu falei, pô, sai fora. Eu acompanho vocês e ele tava nessa dúvida tremenda. Nos últimos meses, nos últimos jogos... Ele fechou o gol e realmente, se não fosse algumas defesas, estaríamos lá embaixo na tabela. Fica aquela dúvida, né? Se ele merece uma chance ou não. Eu ainda apostaria. Um 7,5, né? É, mas... Pô, não sei, cara, não sei. Tem um pouco de tudo aí. A zaga bateu cabeça um período, ele estava inseguro no gol e por aí vai. Agora tem que retomar a confiança de novo e vamos ver o que vai dar. Tá certo então, Cristiano. Ó, deixa o seu palpite para um jogo que não tem nada a ver com São Paulo. Brasil e Argentina. Brasil. Brasil, né? Que vai ser um puta jogo, hein? Exatamente. Vai ser mesmo. Brasil. Ah, 2-0 Brasil aí. E chupa, tranquilo. Chupa Paton. Tranquilamente. Quero fazer o merchan. Faça. Diga. Só a linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, garoto. O kit top do desodorante Extreme. Legal. Agora eu não lembro pra ganhar o ingresso aí, pra concorrer ao ingresso. Olha, só o estádio 97... Me ajuda aí, vai. Só o estádio... essa é nova, né? Vou te ajudar. Só o estádio 97 me leva para o salão do automóvel. Só o estádio 97 me leva pro salão do automóvel. Aí. Você tá meio lento, você usou alguma coisa aí. Tá concorrendo no final do programa, tá bom? É pra não ter erro. Então, bem, valeu, bem decorado. Abraço, obrigado. Alô, cara. Together, velho. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Eu tô aprendendo em... Ó, viola de 12 cordas. Não? Quantas cordas pode ter uma viola? 12. Máximo. Máximo 12? É. Eu sei quem é esse aí. Quem? Quem? Lapada e Piroquinha. Você é louco. Não é? Eu Cê conheço, velho. Isso é o Sulino Marrueiro, cara. Quem? Caramba. Sulino Marrueiro. Puta, acertou. Pô, isso é tradicional, mas você não conhece isso, Domingo? Você não tocou isso em Araraquara? Não. Você trampou lá durante muito tempo? Não. Você andava a cavalo? Foi. Não. Alô? Domingo Vaqueiro. Não, não sou. Alô? Alô? Tocava boiada. Oi, aqui é o Wesley Oliveira. Wesley Oliveira. Do que? Isso. Do que mais? É só isso. Wesley da Silva de Oliveira. Quantos anos, Wesley? Da Silva. Eu tenho 23 anos. É esquisito, hein? RG. Sim. 2.3. É, se a Oliveira se sacudir, cai azeitona, né? Aí, sensacional. É, história azeitona, viu? Salvou a hora. E o bairro? Bairro é Parque Jandaia. E o time? Time Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Eu achei que fosse o São Paulino. Ô, amigão. Por quê? Não. É, o time do Corinthians ainda tem 4 partidas restantes aí no, até o término do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, matematicamente, ainda tem chance de poder pegar uma vaga para Libertadores ano que vem. Você acredita que o Corinthians ainda possa pegar essa 6ª vaga? Ou quem sabe a 7ª vaga, caso o Atlético Mineiro vença a Copa do Brasil? Ou você acha que do jeito que tá é melhor nem pegar para não passar vergonha, cara? Não, eu acho que é possível sim, conseguir a 7ª vaga. É. Vai depender muito também dos outros resultados. Ô, mano, só queria falar também que eu sou o ouvinte que participou do pedágio e chamou o Benjamin de desumilde. Na época ainda. De vez em quando até mando e-mail aí pro pessoal da rádio. Mando bastante e-mail no programa do Palhacinho e também no estádio. Agora à noite, assim. Ah, mas você ainda acha o Benjamin desumilde ou você já mudou seu conceito? Não, é uma firmeza. De vez em quando ele até responde os e-mails. Você também, assim, na rádio, também pelo e-mail da rádio, você responde os e-mails. Vocês são nota 10, viu? Obrigado, mano. Valeu pela audiência. É que às vezes chegam inúmeros e-mails e fica meio difícil a gente conseguir responder todo mundo, mas... Não, todo mundo responde aí. Mas a gente tenta, dentro do possível. Manda o Beyoncé. O Sombra também. De vez em quando eu mando alguns e-mails assim, o Sombra vai e responde também, o Domênico. Ah, é legal responder. Gente, muito atencioso, viu? Você manda nudes também, menina? Eu acho curioso que às vezes as pessoas escrevem e elas falam assim, nossa, eu não acreditei que você respondeu. Nossa, o cara mandou e-mail, é pra responder. É, não, é todo mundo responde aí da rádio, viu? Só pra falar todo mundo aí, o e-mail do Sombra, o arroba Sombra, é o seu Twitter é esse, né, Sombra? Arroba Sombra. Quem responde? Não, é Sombra, arroba, sombra. Arroba... Não, ninguém arromba o Sombra. O Twitter, arroba o Twitter, sombra. Arroba Sombra 97, é isso? 97 FM, não, FM. Mas não é o Sombra que responde, ele tem uma equipe, que equipe hashtag Team Sombra que responde. Que fica na Trump Tower. Exatamente, na Sombra Tower. É um Tower. Andar na Trump Tower de pessoas que respondem, todos indianos. É, e já tem uma resposta automática, então não se iludam, não é o Sombra que responde. É. Inclusive, essa daí é a primeira vez que eu consegui ligar aí no estádio. Semana passada eu consegui ligar no programa do Palhacinho, né? Aí no estádio... Que é bom, hein? Bom demais, hein? Escuta, eu vou te perguntar duas ruas. Qual que você prefere? Faria Lima ou Frei Caneca? Eu? É. Sei lá, qualquer uma. Criolo, Criolo ou Katy Perry? Katy Perry, né? Ah, pode, depois dessa, viu, Sombra? Já está tudo bem claro. Pode ir, mano, continua. Vai te catar. Ô, amigão, aproveita então para mandar aí o seu placar, mano. É o Coringão aí, mano. Próximo jogo, vamos ter lá o Pedro Henrique e o nosso querido Léo na zaga ali também. Ó, Léo e Pedro Henrique, hein? Nossa, só falta a viola. Emoções, hein, mano? Só primeiro. Falta a viola, hein, Figueirense mano? E Coringão, mano. Quarta-feira que vem. Acho que o placar vai ser 2-0 pro Corinthians. É muito tempo. Nem eu, eu acho, porque como o Figueirense praticamente está rebaixado... Ô, mano, eu só queria dizer também, mano, que, na minha opinião, a nota de corte do brasileiro não é 45 pontos, não, viu? Você acha que vai passar? Isso, porque no Brasileiro de 2014, o Coritiba, ele caiu com 45 pontos. No meu ponto de vista, a nota de corte é 46, porque o São Paulino fica falando que o São Paulo não cai mais com 45, mas tem a possibilidade, sim. Se o São Paulo perder os dois próximos jogos, dependendo dos resultados, o São Paulo ele entra direto na zona do rebaixamento. Com 45, ninguém vai escapar, não, viu? Não, ele tem razão. Matematicamente, é lógico. Matematicamente. Não só São Paulo, Cruzeiro, tem um monte de time. Isso. Ponte Preta. Tem um monte de time. Matemática, sim. Mas eu vejo da mesma maneira que o Palmeiras. Matematicamente, o Palmeiras não é campeão. Mas já é, né? Mas já é. Matematicamente, o São Paulo pode ser rebaixado. Mas não será. É. Mas quando o Corinthians ele foi rebaixado, também ficou nessa. No jogo do Vasco, o Mano comentou. Diferente. A situação estava pior. Tava pior. ah, só empatar esse jogo já não cai mais, e ficou nisso, acabou caindo. Mas o, muito diferente. Wesley, se não me engano, é você que mandava os e-mails toda hora falando que o São Paulo, depois que o Rogério parasse, ia cair, não é? E eu ainda acho que vai cair pra segunda divisão. Porque você assim, sempre falou isso. Eu sou bom de palpite. Chupa, negão. Chupa, Wesley. Chupa, Wesley. Depois a gente é antes, não, né? Não, mas peraí. Aí o São Paulo ainda não safou, não. Porque eu sou bom de palpite. Em 2010, eu ganhei uma aposta dizendo que a Espanha ia ser campeã do mundo. Em 2014, acertei que a Alemanha ia ser campeã. Você acertou que a Espanha, que tinha um time, ia ser campeão. E o que, que você acha do Peru? Eu quero ver se acertar o Peru ser campeão. É. Não, mas todo mundo falava que a Copa de, aqui no Brasil já estava comprado, porque o Brasil ia ganhar, a Dilma já tinha comprado, apostei com muito. Eu não sei quem é todo mundo, eu não sei quem é esse todo mundo aí. Várias pessoas que eu conheço falaram que mas você se envolve com esse tipo de gente, eu não sei. Porque estava comprado a Copa. É, falaram, falaram, disseram, é o plural do singular, velho, não sabe? Não, falaram, esse negócio, falaram. Falaram, disseram. É, a opinião das pessoas, né, assim, dos conhecidos. Assim, hoje já saiu uma matéria, você precisa rever. Saiu uma matéria, RG, dizendo que o Brasil vendeu a Copa para a Alemanha, é brincadeira. Sempre tem, né? É louco. O Brasil tá uma piaba desgraçada. A do a do fenômeno lá no vendeu hoje também? Falam, da França. Se vendeu ainda pra tomar de 7, que grana faria é, essa? Vendeu bem. Onde, tá, onde tá esse dinheiro? É, não sei. Wesley, mas olha, muito obrigado pela sua ligação. Continue mandando e-mails também, viu? Ah, tá bom. Minha equipe vai responder. Eu e-mail também pro Azul. Eu queria saber até o Novembro Azul. Eu queria saber se vocês já selecionaram as 20 ou não. Porque eu tô mandando os e-mails. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Vai mandando, Eli. Não, ainda não. Ah, legal. Vai, é que você dá sorte. Estamos agendando pro dia 24 ainda, mas não é certo. Ah, tá bom. Eu só queria dizer que, na minha opinião, o São Paulo ainda cai esse ano, na minha opinião. Você ainda acha? Já era, velho. Esquece. Ele tá obcecado. É, mas ele manda de mim todo dia. Eu falei que o São Paulo ia brigar pra cair esse ano. Ele tá obcecado, velho. Não, ele tá obcecado. Continua torcendo aí que você vai chegar. Obcecado não, ele tá analisando o futebol de maneira fria e parcial, velho. É, matematicamente. Tem a fé, cara. O São Paulo sentiu muito a ausência do Rogério Ceni. Na minha opinião, ele era um líder do São Paulo. Eu tô achando que você tá sentindo mais falta do Rogério do que a gente. Tá bom, bebê. Obrigado, viu, amor? Valeu, parceiro. Obrigado aí. Aproveita e manda seu placar aí pra finalizar. E Brasil e Argentina, amanhã. Beleza, ô mano, eu só queria te perguntar uma coisa, por que quando o pessoal começa a zoar o Corinthians, você não lembra o Sombra e os ouvintes são paulinos, que o São Paulo tá 4 anos sem ganhar nenhum título, vai pra 5 anos sem ganhar nenhum título. O Corinthians, Palmeiras e Santos não tem obrigação nenhuma de ganhar título. Ô amigão, você é corintiano? Paulo há muito tempo, viu? Você é corintiano mesmo? Sou, só sim. Tem certeza? Você falou do Rogério Ceni, falou do São Paulo. São Paulo vai cair 7 vezes, você falou. Acaba Rogério com ele, Dorival Júnior. Acaba com ele. O que tá acontecendo aí, velho? Eu acho que você torce pra outro time, velho. Olha, algum São Paulino deixou um pouquinho de São Paulo dentro de você. Você tá magoado de domingo, ele tá machucado ainda, né? O Dorival Júnior acabou o convite, Dorival. Dorival. Parabéns, Dorival. Obrigado aí pela audiência, mano. Tamo atrasado já aqui. Eu sei que eu tô atrasado, não, mas é minha opinião, viu? E quando eu for Novembro Azul aí, se Deus quiser, eu vou conseguir ganhar a promoção. Boa. Eu só vou falar isso aí no ar, viu? Só quem tem próstata tá pode participar. Ah, ele vai já deve ter até caído quando eu for aí. Quem sabe, né? Tomara. Se eu vou lá, não pode. Vamos aguardar. Valeu, cara. Abraço. Valeu. Valeu. Falou, Tom. Falou. Abraço. Valeu. Obrigado. Vocês rasgaram a calcinha do cara, vocês estão loucos. Meu Deus do céu. Fazer o quê, meu? Estão loucos. É, ele se rasgou sozinho, né? Que você fica brincando com ela rasgada. Ele caiu de 4 domingo e ficou feliz, assim. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Olha aí, por exemplo, veja o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol e BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. www.fricô.com.br. Fala da Fricô aí, ô narigudo! Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Sim. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do domênico. Meu Deus do céu! O que que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. É grave. Não dá mais, tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção, você nunca ouviu falar de fricô? Porra, velhinho. Se liga. Você pega o fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. É, vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Tem que se precaver, né? Tem que ter fricô no banheiro. Tem que saber tudo. Agradecer a presença do estranho no Ninho, que bom, vai velhinho. Trazer o padre exorcista de no programa do Palhacinho com o Dodô, o Bernardo, a Marina. Vou falar com ele lá e ele vem aqui sim. Posso aproveitar e fazer uma coisa que o Benjamin odeia? Mandar uns abraços rapidinho? Claro, não tá aqui. Pronto, vamos lá. É, ele não tá aqui. Pessoal da Oxiteno lá, o Adriano, o Murilo, o Rodrigo, meu irmão, o Pedro. É, o pessoal da Fundação Santo André, do Futebol de Quinta. É, tá mais pra Crivella do que pro Dorival. É verdade. É. É. Dorival, só o narizinho. É, mais pra Crivella. É que ele tá de óculos. Tá certo. Que óculos? Vai que ele tem um pergaminho aí. O pessoal da Night Run. O pessoal lá do Futebol de Quinta também. E deixa eu contar uma coisa rapidinha. Segunda-feira minha esposa tava indo trabalhar, um cara veio e bateu atrás do carro dela. E o cara fugiu. Não era, cara. O cara fugiu, foi embora. Só que eu falei pra ela, fica tranquilo porque a gente tem HDI.